Projeto X Podcast. Oh, we on the lonely side say, oh, now the past long away. Are we so lost in the dark of our hearts that bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana nós vamos falar de uma linha de HQs que novamente salvou o mercado brasileiro. Vamos falar hoje da Graphic MSP. Eu sou o Cabeça e Bah, é a primeira vez que gravamos com dois gaúchos, né, tchê? Essa sua imitação de gaúcho, Cabeça, que bizarro, viu? Não. Eu falo melhor português de Portugal, né? Desculpa, gente. Cara, eu me sinto ofendido com essa sua imitação, cara. Não, olha, eu me sinto ofendida, eu vou fazer, abrir um abaixo-assinado pra tirar o Cabeça dessa merda, porque não dá. Eu me senti abraçado, cara, pô. Tu sentiu abraçado? Olha. Olha como é a diferença da consideração, Fer, tá vendo? É que só eu sei o que eu aguento aqui sozinha. Só eu sei. Eu sou o Flávio Kiba e eu sempre pensei que o nome deveria ser Turma do Cebolinha e não Turma da Mônica. Eu concordo, viu? Eu particularmente acho que eu prefiro o Cascão, mas enfim. Não, o Cascão é liderar quem? Não é questão de liderar, gente. O que, que o Cascão conseguiu liderar? Ele não consegue se liderar, quem dirá a turma toda. Ele é totalmente dominado pelo Cebolinha, né? Muito burro. É, então, pô. E ele ainda erra, ele que estraga os planos. Ah, aqui eu sei, eu realmente quero uma história do Horácio. Nossa, com certeza. Cara, meu personagem favorito. Eu sou a Fernanda Fofonca e Laços me fez chorar. Também. Ah, eu também. Nossa, gente. Aquela lágrima no olho esquerdo. É muito bom. Eu não chorei, eu sorri. Mas você não chora de triste, você chora com sorriso. É, exato. E por último, nosso convidado da semana de Terras Internacionais Gaúchas. E eu sou o Vinícius, do Dois Quadrinhos, e eu já passei vergonha lendo MSP no ônibus. Chorou lendo Mônica também. Chorou igual a criancinha em posição fetal. Ou ficou dando risada alto pra caramba. Bom, depois dessa apresentação, nós vamos então iniciar o nosso podcast sobre as Graphic MSP. Eu vou pedir então para o nosso convidado, Vinícius, o que é a Graphic MSP? Tu largou assim, né? Obviamente vou jogar essa no colo do convidado. Bom, Cabeça, a linha Graphic MSP é uma linha editorial da Maurício de Souza Produções que larga na mão de vários artistas os personagens clássicos deles para que ele dê uma repaginada neles. Bom, essa iniciativa do Maurício de Souza em dar os personagens dele para outras pessoas trabalharem em cima foi uma ideia meio que para revitalizar um pouquinho o mercado de quadrinhos do Brasil, que tá um pouquinho baixa. A gente tem aí algumas, por exemplo, o reboot da DC, que chamou muita atenção, tem muita gente comprando quadrinho internacional, e de certa forma isso acaba influenciando nos quadrinhos aqui do Brasil. Eu achei interessante eles fazerem essa jogada pra dar uma chamada de atenção na galera, pra galera ver, olha, tem coisa boa no Brasil também, então. E coisa boa pra adulto, né? Porque a gente tem uma cultura do quadrinho nacional, seu gibi de Turma da Mônica, pra criança. Exatamente. Eu acho que, na verdade, tem um outro fator, né? Que tu pega o Maurício de Souza, ele é o deus do quadrinho nacional, assim, tipo, a gente pode dizer. É o nosso dizer. Osama Tezuka. Né? Ele é o nosso Osama Tezuka. Tudo que tem de realmente relevante no quadrinho nacional, assim, que é famoso, que vende, é feito por ele e tem a mão dele. Começando, obviamente, pelos gibis. E quando, acho que a questão Maurício de Souza Produções estava lá quase com um monte de dívida, farindo, ele veio, fez o quê? Ele trouxe a Turma da Mônica Jovem, que foi o que salvou, vamos dizer assim, a MSP. E com isso, eu acho que ele pôde justamente trazer esse material muito interessante, que é as graphic novels, né? Que eu acho que é um trabalho que, gente, eu me sinto feliz por poder ver isso sendo lançado, assim, sendo sincera. Vale lembrar que a Turma da Mônica Jovem, ela conseguiu É só um adendo aí, porque não faz parte do tema, né? Mas a Turma da Mônica Jovem conseguiu se equiparar a mangás internacionais, que eu digo a nível de Naruto, sabe? A nível não, Naruto. A Turma da Mônica Jovem é o mangá que mais vende no Brasil, ponto. Ela conseguiu se equiparar a mangás internacionais aqui em relação a vendas. Então ela vendeu tão bem quanto algumas produções, assim, ultra, ultra milionárias, sabe? Não, mas acho que o que é legal de falar é que isso meio que salvou... Né, MSP, e foi o que deu gás e deu a oportunidade de tu ter esse tipo de material que são as graphic novels, né? Não, e Fê, tu falou sobre o teu sentimento, né, em ter essa... ter a oportunidade de consumir esse tipo de material, né? Cara, sim. As MSP são uma das coisas que eu mais gosto de ir na banca comprar, sabe? Cara, quando eu encontro na banca, me dá uma sensação, assim, de alegria, de cara, eu vou ler o MSP finalmente. Nossa, com certeza. É até o que eu falei, o Vinícius, como eu, ele, talvez vocês nem tanto, outros, mas a gente compra HQs mensalmente. A gente acompanha o lançamento de banca. E a gente tá tão acostumado a ver essa linha editorial hoje dos quadrinhos, principalmente como o Kiba falou, estrangeiros, norte-americanos, tudo tão enlatado, tão reciclado e tão assim, quase a mesma coisa sempre, que quando a gente pega o material com a diversidade e com a qualidade da MSP, assim, é até gostoso, sabe? Eu me sinto às vezes mal lendo, falando, cara, eu vou ter que voltar pra mensal e ler de novo aquela coisa repetida e enlatada, sabe? É uma sensação muito diferente de leitura de quadrinho. Não, e o nível do material que foi produzido é excelente. Tu pega o quadrinho do Astronauta, por exemplo, tu poderia tranquilamente achar que foi algum estrangeiro que fez, assim. Tipo, não, ele parece algo internacional. É, até o que eu vou comentar, que isso é uma característica do Danilo Beirute, né? Você pega o trabalho dele, ele tem uma linha que você pode dar pra qualquer pessoa do mundo que ela não vai saber distinguir se isso é brasileiro, se isso é europeu. Inclusive, as HQs do Danilo aqui, o Astronauta, já tá sendo traduzido para outras línguas, né, cara? Tá sendo exportado, né? Exatamente, porque até a MSP, a Maurício das Produções, tem esse intuito de levar as produções, seja a Turma da Mônica, a Turma da Mônica Jovem, seja as animações, os desenhos, para fora também. E é óbvio que uma linha com essa qualidade tinha que ser levada para fora, né? Sem sombra de dúvida. Isso sem falar, a gente percebe muito claramente o carinho que eles fizeram isso, sabe? A riqueza em cada detalhe, em cada extra, eles colocaram extras em todos os quadrinhos, você tem muito mais informação. Tem a sensação de que eles queriam colocar ainda mais coisas, sabe, em cada volume. Isso é muito legal. É, a visão de cada autor, né, de cada ilustrador, né, cada história. Mas é bom falar o início disso aqui tudo, desse projeto, porra, né? Porra, Seiji, olha aí o Seiji lendo meu pensamento, eu ia fazer isso agora, mas vai lá. Porque tudo isso aqui, ele se origina em 2009, um projeto comemorando 50 anos da carreira do Maurício de Souza. Em que ele foi... Só 50. Isso, em que ele foi criado um projeto chamado MSP 50. Maurício de Souza por 50 artistas. Ou seja, chamou 50 artistas daqui do país, né? E cada um fez uma releitura de cada historinha da Turma da Mônica que eles queriam. E o negócio fez um tremendo sucesso. Tanto que fez um sucesso que depois teve dois desdobramentos, né? O MSP mais 50 e o MSP novo 50. Olha aí, um susto pra você que não sabia que tem 150 autores brasileiros. Eu acho que é bacana até citar, cara. Olha só... Os membros aqui do projeto, né? Tem a Erika Varo, o próprio Gustavo Duarte, Fábio Moon, Gabriel Bá, tem o Ivan Reis, Renato Guedes, Rafael Albuquerque, só caras até de brasileiros que estão atuando lá fora, né? Muitos deles tiveram aí na FIC, por exemplo, com suas coisas internacionais. Você tem, como ele falou, o Moon e o Bá com o Day Tripper deles pra Vértigo, o Rafael Albuquerque com o Vampiro Americano. São caras que têm prestígio internacional, trabalham para as maiores produtoras de quadrinhos do mundo, e vieram, assim, deram, como assim, digamos assim, o seu nome pra fazer falar sobre o Maurício de Souza, cara. Sim, até eu esqueci de falar do Mike Deodato, né, cara, que é um cara que tá estourando na Marvel, né? Deodato, o Júnior, né, Mike Deodato Júnior, que é ele, não é? É, mas é bom falar que todas essas pessoas cresceram com Maurício de Souza, né? Como 95% dos brasileiros, é isso que eu ia falar. Não, eu quero saber quem de nós é que não cresceu com Maurício de Souza. Pois é, né? Eu acho que o único é o Mug, porque ele não teve infância. Só. Ainda estamos nisso. Ainda estamos nessa. Pô, Maurício de Souza cresceu na minha cidade, cara. Olha aí, porra, Mogi. Acho que não vou gostar dele. Grande Mogi. Mogi das Cruzes pro mundo. Ah. Para o mundo, né, cara? Baby squirrel use a sexy motherfucker. Mas eu não sei, isso é uma dúvida até que eu ia puxar com vocês. Alguém aqui tem contato com crianças hoje, sei lá, que tem seus 4, 5 anos, elas ainda têm contato com Turma da Mônica? Ainda é a escolha dos pais pro filho na hora de comprar alguma coisa? Ou a gente tá perdendo? Olha, eu confesso que hoje eu acho que é muito, muito, muito mais fraco do que era antigamente. Eu vou ser bem sincero, eu acho que não. Assim, eu não sei porque eu não convivo com muitas crianças. Mas eu já vi muita criança que, sim, lê Turma da Mônica. E eu acho que, considerando tudo, quantidade de material que a gente ainda vê em banca, a divulgação de produtos, eu ainda acho, sim, que é muito forte Turma da Mônica. Eu acho que as crianças ainda leem. Eu conheço uma outra criança só e elas leem. Não sei. Eu sou professor, cara. Olha aí. Agora deixa eu fazer a piada de novo. Mas você trabalha também ou só dá aula? Ah, não. Você não trabalha, só dá aula, entendi. Aula. Tudo bem. Ah, cara, é brabo, vamos lá. Eu adoro essa piada, desculpa, gente, perdão. Não sei se é interessante até dizer, cara, eu como professor, fala, eu... Fala. Cara, eu nunca vi um aluno lendo Turma da Mônica. Eu acho que... Qual que é a faixa etária dos seus alunos? Desculpa perguntar. Na escola que eu trabalho de manhã, dá de 11 anos até 14, por aí. 11 ainda, eu acho que pelo menos eu lia ainda tranquilamente a linha normal com 11. Eu acho que até uns 11 eu lia. Eu acho que assim, hoje em dia os pais, eles não estão mais muito dispostos a comprar revistas pra crianças. Na verdade, eles não estão comprando nem pra eles mesmos, sabe? A venda desse tipo de material... Discordo, a venda desse tipo de material cai... Calma, cai calma, Fer. Calma, Fer. Calma. A venda desse tipo de material no Brasil e no mundo tem caído muito. Então, hoje em dia, as crianças estão lendo menos. Isso não significa que elas não conhecem a Turma da Mônica. Conhecem. Tem desenho animado na TV, tem festinha infantil, tem um monte de coisa. Mas, hoje em dia, as crianças estão com tendência a ler menos quadrinhos do que antigamente. E jogar mais videogame. Jogar mais videogame ou mexer mais no celular, brincar mais com o Paul, sei lá. No mas... tablet, eu tava vendo, desculpa gente, eu tava vendo a criança assim, bebê, sei lá, tipo, um ano de idade brincando em tablet, sim, gente. Sim, sim, isso é isso? Mais comum do que uma criança de 4, 5 anos lendo uma história em quadrinhos, sabe? E inicia-se a era das máquinas, caramba, velho, que já não foi, a gente não tem mais como voltar atrás, isso é uma tendência. Fer, dê o seu posicionamento contrário. É que assim, eu discordo um pouco disso, obviamente, a gente, o número de impresso diminuiu, por outros fatores, mas eu acho que não que os pais não querem mais comprar ou as crianças não têm mais interesse, entendeu? Eu discordo, só que eu não vou afirmar com certeza porque eu não tenho dados, eu não gosto de falar coisas, eu acho, não adianta falar eu acho, tem que saber, é só isso. Então aí se você, ouvinte, trabalha na Panini e tem esses dados e quer distribuir e entregar pra gente, manda e-mail. Eu sei que isso não vai acontecer, mas sei lá. Mesmo assim, eu acho que é uma boa iniciativa pra começar a leitura com o Turma da Mônica. Eu tenho a sensação que nem teve aquele dia que a gente foi conversar com o pessoal lá da Comics, que falou muito bastante de quadrinho. Eu tenho a sensação que hoje em dia é mais rentável pra esse tipo de negócio. Você lançar um encadernado pra galera hardcore, que gosta mesmo do assunto, do que você lançar um quadrinho na banca pra alguém que não é tão fã, entendeu? Gente, eu tava falando aqui, Turma da Mônica Jovem, edição 34, vendeu 500 mil cópias. Sim. Caraca. Vendeu mais que a Veja. Jovem fez um sucesso absurdo. Não, e daí na reportagem fala: nenhum HQ vendeu mais de 100 mil cópias nos Estados Unidos. Tipo, na mesma época. A média de vendas das revistas hoje dos Estados Unidos de super-herói chega em torno de 100 mil, assim, as mais vendidas. Quando você pega, tipo, uma top de venda, é 100 mil. Se eu não me engano, essa foi essa edição que a Mônica e o Cebolinha se beijaram ou casaram, alguma coisa assim, não foi? Casaram, gente. Eu não sei qual que é. Vamos lá. Eu sei que teve uma edição que foi absurda por causa de um acontecimento pesado desse, sabe? Eu acho que foi o primeiro beijo dos dois, que chamou muita atenção. E é um número assustador. 1.200 páginas de quadrinhos por mês criadas pelo estúdio. De todo tipo de material? Todo tipo de material. Isso em 2011. Ainda é 80% é a participação no mercado de quadrinhos infanto-juvenis. 200 artistas entre desenho e roteiro para HQ e animação. 32 é o número de línguas em que o gibi de Ronaldinho Gaúcho é publicado. 1 bilhão, aproximadamente, de revistas publicadas ao redor do mundo. Isso em 2011, não tenho dados tão atuais. Eu confesso que eu não achava que era tanto. Mas, o que o Kiba falou, até é interessante, porque é o seguinte, essa linha MSP, ela é pra quem cresceu lendo Turma da Mônica. Ela não é pra criança. Uhum. Óbvio, pode até chamar atenção, porque é bonito ainda assim, mas as principais referências, ainda mais o exemplo específico da Turma da Mônica, são pra pessoas que acompanharam 80 e 90. Assim, não é pra criança. A criança hoje ela não vai pegar metade das referências e talvez ela não pegue a profundidade com que essa história foi escrita. Então, assim, ela é pra gente, que cresceu com Turma da Mônica e quer continuar vendo isso pra gente, entendeu? Vendo esse material sendo direcionado pro nosso gosto mais velho. Cara, isso foi uma grande sacada do Sidão, porque eu até ouvi uma entrevista dele com ele esses tempos, né? Que ele estava preocupado que ele estava perdendo o público, né? Porque o cara cresceu, ele parou de ler Turma da Mônica. Então ele arranjou um jeito de fazer o cara que lia Turma da Mônica continuar lendo com um material interessante, com essa abordagem adulta aí que você estava falando, cabeça. Exatamente. E porra, funcionou muito bem, né? Se não me engano, foi anunciado em 2011 essa linha. Em 2012 foi lançado o Magnetar. E hoje a gente completou o quarto, agora no fim do ano, não é todo o Brasil que recebeu ainda, descobri que agora, por exemplo, não passou pela alfândega lá pro Rio Grande do Sul, não chegou, por exemplo, o Piteco ainda, não tá lá. Não, olha só, eu tenho uma explicação, ô Fernanda, por que que os meus alunos não leem? Porque não chega quadrinho aqui em Porto Alegre. Não chega, não, eu concordo, não chega, é muito difícil, gente. É, a alfândega segura, né, cara, é produto internacional, eles... Ah. Não deixam passar, não. Eu entendo o processo de alfândega. Cara, e a gente tem uma sensação do sucesso absurdo quando tem os eventos de lançamento dos quadrinhos, que a gente vê filas quilométricas de gente pra pegar um autógrafo do autor, sabe? Eu lembro que eu fui no lançamento do Magnetar, né, que eu fui com Cabeça e com Rhodes, e eu fui recentemente no lançamento do Piteco também. Ainda do Magnetar foi absurdamente que a gente foi embora e a fila tava saindo da loja e dando volta no evento já. O Piteco também tava inacreditável. Enorme. Inacreditável. A galera tava indo comprar Piteco e não Xbox One, que tinha acabado de lançar, pra vocês terem uma ideia. Gente. Aí do... Sério, e a gente conversou até com o Sidão, e ele tá em êxtase, assim. Ele, quando ele vê as coisas, você vê que ele tá maravilhado com o sucesso e com ao quão longe chegou essa MSP. Você vê, cara, o olho dele brilhando quando ele fala dos próximos lançamentos, ele olhava pra fila gigante, a galera vinha, pedia pra ele autografar. Então, você vê que é uma coisa que desde o cara, que digamos assim, é o editor hoje, que é o Sidão... Tá sendo feito com carinho e com cuidado inacreditável. Algo assim que é muito difícil hoje. Hoje, pra quem acompanha o mercado editorial padrão, por exemplo, vou dizer assim, Marvel e DC, você sabe que hoje a emoção, o gostar tá indo embora. Hoje é o financeiro que vale. Hoje as indústrias de a indústria de quadrinho está se tornando uma... São corporações, são empresas que querem cada vez... Ganhar mais dinheiro, é escrever essa história não porque ela é boa, mas é pra ligar com o cinema, porque vai sair o filme no cinema, a gente vai fazer bilhões. Gente, vivemos em um mundo capitalista, ponto. Sim. Mas hoje você tá deixando, assim, ainda assim, uma indústria que ela sempre foi galgada na criatividade, naquilo que os autores queriam fazer, como é a literatura, junto com o HQ, que são mídias bem próximas, apesar de diferentes. Você vê que hoje os autores estão sendo, assim, mandados embora porque a revista não vendeu. A história é boa, não conseguiu, sei lá, os números que a empresa queria, manda o autor embora e faz mais um enlatado, entendeu? Então a qualidade tá perdendo, infelizmente, a quantidade, como a Fê falou, mundo capitalista. E o que não é o que tá acontecendo, de certa forma, com a MSP, você vê que a qualidade ainda é o primeiro lugar, assim, você vê que é uma coisa que ela foi produzida com muito tempo de preparo. Se não me engano, o Piteco, ele tá sendo pensado desde 2011. O teaser do Piteco saiu em 2011, tá até aqui na HQ, em novembro de 2011, e foi lançado agora, novembro de 2013. Mas, cabeça, eu acho que diferente, por exemplo, da linha tradicional de gibis da Turma da Mônica, ou até da Turma da Mônica Jovem, que realmente é uma coisa mais voltada pra venda, eu acho que essas graphic novels, elas, na verdade, elas estão vindo primeiro com o intuito de homenagem. Sim. De fazer um trabalho que valorize, que homenageie toda a obra do Maurício de Souza, enfim, esses personagens, porque o Maurício de Souza, ele teve uma capacidade criativa imensa, ele criou diversos personagens, e ao mesmo tempo, ela é uma linha que vai estar dando o seguinte, ela dá a oportunidade de autores de quadrinhos brasileiros que não, infelizmente, não têm destaque, aparecerem. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil a gente não tem essa valorização, né, do quadrinho. A gente não tem um mercado de quadrinhos forte, onde todo mundo tem sua chance, ou pelo menos um número grande de pessoas tem a chance. Hoje, muitos roteiristas, eles trabalham justamente pro Maurício de Souza, produzindo os diversos trabalhos que eles têm. E eu acho que isso é uma forma de tu realmente ter esse contato com o quadrinho nacional. Poxa, tu não... Ok, são personagens que já existiam, do Maurício Souza, beleza. Mas é o traço do cara, é o estilo do cara, é a forma como... É a visão do cara. Exato, né? E daí tu sabe como ele se manifesta. É o roteiro do cara também. O cara que criou a história, né? Não é só... Eles não pegou só o personagem e fez uma história do Maurício, não. Ele fez uma história dele para aquele personagem. Exato. Sim, é uma releitura do personagem. Exato. E como esse intuito de homenagem, o cuidado na hora de produção de um material desses é muito grande. Além disso, eu acho que para esses autores novos que ficam mais no mercado independente, é uma oportunidade tão grande de ter um trabalho com uma maior divulgação que eles devem fazer, tipo, da melhor forma possível, entendeu? Por isso que é sensacional, porque eles pegaram grandes talentos e pessoas que, tipo... Pra dar uma oportunidade, eles fizeram um trabalho memorável, assim. E eu vou ser sincero, assim, pela minha experiência, os únicos que eu conhecia antes era o Danilo Beirute e o Gustavo Duarte. E o Gustavo Duarte ainda conhecia por causa de... As charges do lance? As charges do lance, obrigado. Não era nem por produção de quadrinhos. É, eu também conhecia ele por isso. Normal. E aí, você vê que são, cara, autores fantásticos. O que, por exemplo, vou dar o exemplo do Chico no Piteco, a arte que esse cara faz é inacreditável. Muito boa. Não. É maravilhoso. E é um cara que, infelizmente, ele não tinha destaque. Primeiro, porque o Brasil, infelizmente, tem monopólio de editoras. Editor, hoje tem duas editoras de quadrinho no Brasil, sendo que uma é gigantemente maior em questão de poder trazer títulos e dinheiro. Você é muito difícil, as editoras menores não conseguem competir em preço. Você pega, por exemplo, o Zarabatana, que lança as coisas do Danilo Beirute, eles têm que comprar, sei lá, R$50 no encadernado de capa mole, de capa cartonada, porque eles não têm condição de vender. Então, quando o artista desse coloca o nome dele numa obra e o cara fala, caramba, eu gostei do que ele escreveu, deixa eu ir ver o que mais esse cara fez, ou procurar outros autores nacionais, que tem tantos, a gente viu na FIC agora, eu e a Fer, a gente vai na FIC, a gente viu a quantidade de gente levando coisa pra ser vendida lá, independente, que tá trabalhando. Não, e é muito material de muita qualidade, o Panda comprou umas coisas assim que era fabulosas, assim, gente, por que que essa galera não tá, né, por que que não aparecem, é muito, muito estranho. E cabeça, e isso, essa, vamos dizer assim, essa oportunidade que o Amorício de Souza Produções tá dando pra esses caras, né, tu vê que isso tá tendo um resultado, tá tendo uma repercussão. Por exemplo, agora a Panini tá lançando 2 ou 3 trabalhos do Vitor Cafati, né, cara? Ele tá lançando o Valente, né? Isso, Valente para Sempre. Completo. É, os três volumes de Valente, né? Os três. Pô, e até agora, tava aí. O Valente tava aí. Pois é. Já tinha saído os 2 primeiros. Eu, particularmente, não conhecia, vou ser sincero pra vocês. Aí agora, quando a gente viu o trabalho do cara, você vai correr atrás, a própria Panini falou, caramba, olha, esse cara pode vender. E da onde que veio essa venda? Veio do Turma da Mônica, óbvio. Não, e eram HQs independentes, né? Eram lançadas, sim. Não tinha nem editora, né? Agora a Panini abraçou. O Gustavo Duarte com Monstros dele, agora tá esgotado em todo lugar, a HQ. O Valente esgotou na Comics, o primeiro. Eu fui tentar comprar no fim de semana, tava esgotado. Sim. Então, quer dizer, é material de qualidade que não chegava nas nossas mãos, que a gente tá acostumado, infelizmente, ainda com banca e editora, essas coisas. E as coisas independentes acabam chegando. Então é oportunidade pra gente prestigiar e fazer os caras crescerem, né? Mas eu quero mais coisa de todos esses caras, entendeu? É, e é sempre bom relembrar o grande responsável por isso, o Sidão, né? O Sidney Guzman, né? Que ele começou tudo isso em 2009, lá com o MSP50, cara, e todos os seus desdobramentos, e aí ele é o principal nome responsável agora por essas graphic novels. Com certeza, e assim, é inegável o amor que ele tem por isso, assim. Você vê que o cara, ele tá apaixonado e ele quer, assim, mais. Da mesma forma que a gente lê e fala que é mais, se você falar pra ele, fala, eu também quero mais. Ele, assim, sim. Por ele não sair uma todo mês, assim, se ele puder lançar. É, eu quero uma douraço, Sidão, porra, traz logo, cara. Ele fala, eu também, e não sei o que, sabe, muito engraçado, muito, muito. E o sentimento dele que vocês estão falando, cara, é muito engraçado, porque assim, tu vê, sei lá, um editor da Panini tendo que falar, eu tô usando a Panini porque é o nosso exemplo, né, a maior, né. Tu vê um editor da Panini tendo que defender um quadrinho que, vamos dizer, de qualidade duvidosa. Que ele não pode falar mal de um produto que ele tá vendendo, né, cara? Mas o Sidão... Bom exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Há um tempo atrás, eles estavam tendo que vender coisa do Liefeld, da DC, fazendo propaganda. Eles têm que vender essa merda de algum jeito, entendeu? Profissionalismo acima de tudo. Holy Terror também, agora do Frank Miller, tava... Enfim. Mas, cara, aí tá, tu vê o Sidão lá... Falando sobre as MSP, cara, ele fala com carinho, ele não tá fazendo propaganda, ele tá falando de uma coisa que ele gosta, né? ele falou que esse é o auge da carreira dele. Tipo, é onde ele queria estar. Você entende? Que é o cara, ele tá conseguindo fazer algo no trabalho dele que ele ama. E que ele só quer continuar fazendo isso pra sempre, entendeu? E é fantástico. Você vê que, assim, o carinho e o cuidado, eu acho que é primordial pra uma linha dessa. Se fosse feito por um estrangeiro... Vou dar um exemplo. Chama um cara pica estrangeiro. Sei lá, chama, por exemplo... Chama o Grant Morrison pra escrever o HQ da Turma da Mônica, por exemplo. Ele não... Vai ficar, obviamente, uma maluquice, a gente já sabe, mas ele não vai conseguir colocar o mesmo nível de cuidado e de carinho que o autor brasileiro tem, entendeu? E a edição também do Sidão, querendo que cada vez seja melhor, entendeu? Esse é o diferencial, realmente, dessa obra. É porque tu tem aquela questão, né? Esses caras, eu imagino, pelo menos eu conversando com a Lu, na hora da sessão de autógrafo, conversei autógrafo. Um tempinho com a Lu, e ela falando, gente, eu lia isso aqui quando era criança. É uma responsabilidade muito grande de tu pegar esses personagens que são da tua vida, da tua infância, que cresceram contigo, e tu criar algo, sabe? Tipo, é sensacional, assim, porque por isso que eles têm esse cuidado. Que nem o Cabeça falou, ninguém de fora ia conseguir ter essa percepção que a gente, que quem cresceu lendo tem, né? Eu vi uma entrevista com o Sidão, né? Foi muito engraçado sobre o cuidado que ele tá tendo, né? Ah, o Maurício me largou os personagens pra eu brincar, ele tava contando, né? Enfim, escalar as equipes e tudo mais. Aí os caras perguntaram, o Jô, foi no programa do Jô. O cara perguntou, tá, mas e eles podem fazer o que quiserem? Aí ele, não, o que quiser não dá com os personagens, né? Ele mesmo tava contando pra gente, que a gente foi no lançamento do Piteco, que ele, por exemplo, vetou várias coisas do Chico, porque no início o Chico tava meio com medo de mudar demais. Então ele começou, o próprio Sidão falou assim, ele virou pro Chico e falou, cara, você tá escrevendo o Piteco do Maurício. O Piteco do Maurício, o Maurício escreve, você tem que escrever o seu Piteco, entendeu? Então, os autores têm medo, obviamente, de mexer com um personagem consagrado, mas da mesma forma que eles têm que fazer isso e eles adoram. Você vê o carinho que eles tiveram pra fazer isso, todos eles. Acho que a gente já conseguiu explicar bem o que é a base deles, até a gente já estendeu um pouco mais nossas opiniões sobre a obra inicialmente, mas vamos falar agora um pouquinho de cada uma individualmente. Então, começando pela primeira da linha que foi lançada, eu vou pedir pro Vinícius dar pra mim a sinopse e, obviamente, quem escreveu, o Astronauta Magnetar. Cara, Astronauta Magnetar é um quadrinho escrito e desenhado, né, pelo competentíssimo Danilo Beirute, né? Cara, eu tenho outras coisas dele aqui, né, e são excelentes. A história é simples, cara. O astronauta, ele vai fazer uma pesquisa no Magnetar, que é uma espécie de evento natural espacial. Olha que loucura, cara. Seria uma explosão a partir de uma estrela que gera uma energia específica chamada de Magnetar. Tá, eu... obviamente... Maluquice. É, eu não sabia disso antes de ler, tá, cara? O Danilo explica bem isso aqui no quadrinho, tá? E se ele inventou, ele me convenceu. É, assim. Ele conseguiu me convencer do que é o Magnetar, eu acredito. Não, o Magnetar existe, mas existe? Assim, tem uma parte da ficção aqui, da fantasia também, né, na história. Inclusive, teve a consulta de um físico, o Danilo, né, pesquisou isso. Não, ele até explica no final que ele usou um pouquinho de licença poética, mas ele usou conceitos reais. Mas ele também usou um pouquinho da licença poética pra história se tornar mais chamativa. E pra funcionar, senão vira uma tese de doutorado de física. E eu não vou ler, obviamente. Cara, e durante essa pesquisa, tá, no Magnetar, o astronauta tem um problema com a nave, cara. Vem uma pedra imensa e quebra a nave, tá? Então ele fica preso a milhões de anos-luz de qualquer ser humano. E aí ele tem que arranjar um jeito de sair daquela situação sem se perder na loucura que é o isolamento espacial. A sinopse é realmente é bem isso que acontece. Eu vou dar uma puxada de orelha porque o nosso convidado não falou da colorista, que é a Chris Petter, que é um trabalho dela genial, porque o Beirute, ele costuma trabalhar em preto e branco, né? É verdade. A arte dele, na maioria dos... Ele tem uma outra coisinha colorida, acho que não me engano, no Necronauta tem umas páginas coloridas, mas o trabalho dele é, sei lá, 95% preto e branco. E a Cris, quando ela coloriu, tá genial a colorização, ela conseguiu, assim, você não sente que são duas pessoas, uma desenhando e uma colorindo, tá? Mas fora isso, foi muito boa essa sinopse. E a Chris Petter até, cara, ela já trabalhou em várias coisas pra... Porque eu não sei se ela é casada ou foi casada com o Rafael Albuquerque, sabe? O cara do Vampiro Americano. E, coitado do Rafael Albuquerque. Inclusive, inclusive ela coloriu várias coisas pra DC junto com o Rafael, né, cara? Mas até, só citar rapidinho o que a Fer falou, que foi engraçado, que, Vinícius, você obviamente também não sabe essa história, mas na FIC teve uma sessão de autógrafo exclusiva pro MSP, né? Então eram 4 mesas, cada uma pra cada um dos encadernados lançados, só que tinha outras pessoas autografando junto, entre elas o Rafael Albuquerque, do Vampiro Americano. Não tinha uma pessoa pra autografar com ele. Todo mundo só queria autografar MSP. Ele tava triste. Você vê que ele tava triste, que ele queria autografar alguma parada, mas ninguém levava. Tava, sei lá, uma fila quilométrica, todo mundo querendo autografar o seu Laços. Tinha gente que já tava sem senha, já tava entregando pro outro, pedia ele lá sentado na cadeira dele. Só querendo que aparecesse um Vampiro Americano pra ele autografar. Ele foi até embora mais cedo, porque ninguém queria o cara. Que triste. Triste. Mas eu espero que ele uma hora seja escalado pra uma MSP. Cara, eu sou fãzaço dele. Não, eu também, eu acho o trabalho dele fantástico, mas ele não conseguiu competir com o Turma da Mônica, infelizmente. É difícil, né? Vamos combinar que é difícil. Difícil. O que vocês acham do Astronauta? Essa história, cara, é extremamente claustrofóbica. É muito legal, mas assim, você fica com aquele desespero. Você fica respirando pesado. É, porque você não sabe o que vai acontecer com ele, cara. Eu confesso que eu me senti um pouco perturbado enquanto eu lia. Porque... Ele conseguiu fazer isso com você. Sim, porque eu queria saber o que, tipo, se ele ia conseguir ou não. Porque, tipo, a gente tenta entrar na história, mas ao mesmo tempo a gente fica de fora. Porque eu entrei na história a ponto de me identificar com o Astronauta, mas eu sabia que era um quadrinho adulto, então eu fiquei com medo do que poderia acontecer, entendeu? Você sabia que ele poderia morrer, se fosse o caso, exatamente, ou então ele podia, não endoidar, mas, sei lá, perder a razão. Ele até chega a endoidar um pouco, mas eu fiquei perturbado, porque eu não sei se eu me identifiquei demais. Eu vi um pouquinho de mim no Astronauta, sabe? O fato dele largar tudo que ele tá fazendo por causa de alguma outra coisa. Abandonar as pessoas próximas a ele por causa do trabalho, no caso, uma coisa tanto parecida. E eu fiquei muito, muito perturbado com a história, achei, sabe, demais. É, mas assim, se você pegar a história do Astronauta em si, ele é mais ou menos desse jeito mesmo, a ideia da solidão no espaço. Mas nunca foi tão sério. Nunca, né? Foi tão, exatamente. Tão profundo, tão claustrofóbico, né? Mas eu acho que justamente o que é interessante dessa história, o que eu acho que torna ela, junto com o Piteco, talvez os trabalhos assim mais profundos do MSP, é essa coisa desse isolamento que foi extremamente bem trabalhado, né? De tu tá sozinho e essa solidão que começa a te deixar louco, porque é isso que começa a acontecer. A pessoa fica tanto tempo sozinha, ela fica louca. Não, eu comecei a ficar perturbado naquele momento que começa, primeiro dia. Segundo dia. Cara, aí as páginas vão ficando menores. Eu falei, mano, eu não acredito. Olha, eu vou ser sincero. Essas duas páginas são de uma genialidade pra explicar a passagem de tempo, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Bom. Assim, é genial. Foi um recurso muito bom. É um recurso muito bom que você consegue entender a questão da repetição, daquela coisa que ele fala que... Ele até fala, não, vou deixar minha mente ocupada, não sei o quê. Aí você vê que, tipo, é a mesma coisa durante cento e cacetadas dias. E você entende por que o cara pira. Sim, sim. Você piraria naquela situação, entendeu? Cara, o que eu acho bacana é que ele dá uma... O Danilo, ele bota uma motivação muito legal pro Astronauta pra essa questão dele acabar se isolando, né? O isolamento é meio que uma consequência do diálogo que ele tem com o avô no início, né? Isso eu achei demais, sabe? Porque o avô dele, né? Ele escolheu morar na fazenda, né? E não conhecer novos rumos, né? O avô dele viveu na fazenda a vida toda e jamais saiu de lá, né? Jamais se afastou muito. E aí o Astronauta, ele vê aquela situação e ele tem como objetivo quebrar essa barreira que o avô impôs a si próprio para viajar pelo espaço. Então isso é uma motivação bacana. Tem uma toda uma construção do porquê do personagem acabar no espaço, sabe? Não, e a questão do isolamento, a metáfora por trás da questão dele deixar as coisas pra trás, e de certa forma ele se arrepender disso, cara, é genial. Tem uma parte que ele tá meio pirando, que ele começa a repassar pedaços do passado dele, coisas que ele deixou de fazer, que assim, você fala, caramba, olha que ponto ele chegou, né? Você vê, cara, foi uma coisa, foi um afastamento tão grande que ele perdeu fatos importantíssimos da vida dele, e aí depois você tem uma referência de uma coisa, ele volta, eu não vou dar spoiler, mas assim, é quando ele, é uma metáfora da pedra jogada no rio que quica, que, cara, é genial. Ele colocou isso pra você lá no começo. Aí quando ele, tipo, ele te explica a razão daquilo, a minha cabeça explodiu. É, o roteiro do Danilo, cara, ele é bem fechadinho, né? Isso que é legal, nada tá ali por acaso, né? Isso que é bacana. Isso. E eu também me lembrei, quando eu li, eu me lembrei de um desenho animado que tinha do Astronauta, bem antigo já, bem anos 90. Da Ritinha? Isso. Que ele falava da... Puta, eu lembrei. Que ele fala da Ritinha, que a Ritinha tá com outro cara e ele fica chateado por causa disso, mas ele não pode largar o que ele tá fazendo. E aí ele começa a ver a Ritinha em outras mulheres, não é? No espaço. Sim, naquela época eu já fiquei meio triste, imagina agora, cara, tipo, lendo isso, foi... Sabe, foi absurdo, foi uma parada. Olha, de que muda conceito sobre a nossa vida quando a gente tá lendo. Eu vou ser sincero, assim, primeiro, toda a arte do Beirute é fantástica, a forma como ele adaptou a roupa do astronauta, eu não achei que a roupa do astronauta iria ser aproveitada de uma forma, porque aquilo é impraticável, assim, a roupa que o Maurício desenhou, você pensa, cara, aquilo não funciona em qualquer outro lugar da Terra, a não ser que o cara, que o astronauta fosse muito gordo. Aquela mas roupa, ele conseguiu... aquela roupa preguiçosa do Maurício de Souza. Aquela esfera lá. Então, mas você vê que ele conseguiu adaptar isso pra um conceito muito bom, que assim, te convence, né? E pra mim essa revista, ela só tem um pequeno problema, é que ela é muito curta. É verdade. E o porquê? Porque se você for ver, a diagramação de página do Beirute, ela é muito extensiva. Você vê que algumas páginas, a maioria das páginas tem poucos quadros, porque ele gosta de desenhar coisas muito grandes. Como ele tá dizendo, no espaço, então você tem duas páginas gigantes de uma explosão no espaço, você tem páginas com poucos quadros, e isso obviamente interfere. Você pega, por exemplo, Laços, tem milhões de vezes mais quadros, e então a história evolui, você sente que tem mais conteúdo sendo te mostrado no Laço, a história é muito mais comprida, digamos assim, do que o Astronauta. Se ele tivesse mais páginas para trabalhar, porque a MSP ela tem um padrão, sempre acaba na página 74, as histórias, todas elas, eu conferi. Se ele tivesse um pouco mais de tempo, acho, talvez para trabalhar, eu acho que ia ser um trabalho ainda melhor, entendeu? Não diminuindo em nada, mas assim, eu queria mais. Eu falei, cara, eu queria mais páginas, eu queria 200 páginas dessa história, cabeça, entendeu? Você terá. Eu vou ter o 2. O cabeça, tu tava falando, só voltando uma casinha ali, tu tava falando sobre o design da roupa, né, cara? Eu acho que todos os apetrechos, o Danilo mandou muito bem aqui, cara, todos os apetrechos do astronauta, o design da tecnologia, assim, em geral, cara, torna a história ficção científica também, sabe? Não é só uma aventura. Tem uma pegada de ficção científica, eu até falei com vocês, as referências do Alien... Sim. Essa parada tá, é muito boa. É uma história de ficção científica. Por exemplo, a questão da nave ser redonda é um tabu, porque, cara, claro. Não tem nave redonda no mundo. Mas existe. Ele faz de um jeito, ele te coloca, sei lá, no cockpit dele, que faz sentido. A questão de ser redonda é funcional pra aquela nave, entendeu? Ela tem uma função por ela ser redonda, a questão da área e não sei o quê. Então você, cara, você aceita, você não vai se perguntar, cara, mas é uma nave redonda, é uma bola no espaço. Entendeu? Ele conseguiu brincar, ele conseguiu evoluir o conceito sem perder o original de uma forma que você simplesmente acredita em tudo aquilo, entendeu? É verdade. Muito bom, assim, muito bom mesmo, cara. É a minha favorita, eu vou deixar aqui. Apesar de das outras, até umas, por exemplo, alguns pontos terem me agradado mais, mas a Astronauta, pela temática, pela profundidade, é a minha favorita das quatro até hoje, assim. Cara, é muito bom, boa. Eu não consegui me decidir entre uma favorita, mas Astronauta está entre, está entre. Imagina se chega um bandido na sua casa e fala, eu vou queimar três das quatro, escolhe uma! Você tu tem bate no bandido, entendeu? Né? Porque puta que pariu. Exato. Não, mas assim, o cabeça falou do Alien, cara. E outra referência de filme que eu lembro bem é Gravidade, cara. Porra, eu vi esse filme, agora eu relembro. É o Astronauta Magnetar, cara. Gravidade copiou. Gravidade só copiou pode, Magnetar. Cara, porque a ideia é a mesma. É a mesma ideia. Rapaz do céu, a solidão no espaço, tentar sobreviver de todas as formas possíveis. Não, é realmente a mesma pegada, assim. Sim, a história é muito boa. Eu gostei muito. Ela, puta, eu comprei ela a primeira vez em capa cartonada, eu me desfiz da capa cartonada pra comprar a capa dura. Você nunca foi pra você, Kiba, que eu vendi? Na verdade, a gente fez uma troca muito louca pra... A gente fez uma troca muito louca pra pegar um autógrafo e eu acho melhor a gente não comentar no podcast. Tá certo, eu acho justo. É. O importante é que, cara, eu queria ter isso em capa dura, entendeu? Porque é um trabalho animal e, assim, é uma coisa que eu acho que a gente pode falar que o preço é muito bom. É um preço que vale a pena, dá pra você pagar sorrindo facilmente. Bom, eu vou pedir então pra Fer falar pra mim sobre Turma da Mônica Laços. Lindo, é isso? Posso? Acabou? Pode parar por aqui, posso parar, né? Por aqui? Bom, Turma da Mônica Laços é a primeira graphic novel da Turma da Mônica. Ela foi escrita e ilustrada pelo Vitor e pela Luca Fag, que são irmãos, e com cores do Vitor Cafag e da Priscila Tramontano. Gente, assim, ó, é lindo, só isso que eu tenho a dizer, porque realmente é muito bonito. O trabalho inteiro, a história, as cores, o desenho, o traço, tudo muito bonito. E na história, o Cebolinha, ele perde o cachorro, que é o Floquinho, e ele, a Mônica, a Magali e o Cascão, eles saem numa aventura pra procurar o cachorro, gente. E é muito legal, porque, tipo, é meio bobinho, assim, sabe? Tipo, no sentido de que, ah, é uma história realmente bem infantil. O contexto da história. Parece um aqueles filmes dos anos 80, tipo Goonies, sabe? É Goonies isso aqui. É, então aquelas aventuras de criança. Mas é um trabalho tão delicado, sabe? Tipo, é tão bem trabalhado que é lindo, a história é linda. E ela não é pra criança, apesar da temática. Obviamente uma criança pode ler, mas eu, como adulta, eu chorei lendo. Cara, eles fizeram uma parada tão sensacional, que foi o fato de eles colocarem uma leitura adulta de uma visão de criança de 7 anos. O que você tem exatamente ali, você tem o Cebolinha, o Cascão, a Mônica e a Magali conversando como crianças de 7 anos, que são o que eles são no quadrinho. Mas você tem a sensação de que aquilo é extremamente complexo, sabe? Ao mesmo tempo que ele é mega simples, é uma conversa mega complexa. O que é isso, Kiba? É o Calvin e Haroldo. Calvin e Haroldo, você deu a sinopse, você explicou o conceito do Calvin e Haroldo. Sim. É uma coisa superficialmente extremamente simples, mas que tem uma profundidade, tem uma coisa por trás, um sentimento, uma outra história que é inacreditável. Nossa, Calvin e Haroldo, ele dá umas puxadas do teu pé, né? Assim, tipo, tu vê umas coisinhas. E tem outra também. Sempre a gente vê aquele negócio da briga, né? A Mônica batendo no Cebolinha e no Cascão, a Magali sempre lá no meio, tipo, meio away. E no quadrinho você tem isso também, isso é chamativo. Mas você tem também a questão da amizade dos quatro, sabe? E é isso que chamou minha atenção. Não, isso que acho que foi um trabalho genial. E, aliás, esse nome, Laços, ele é justamente isso, esse Laços, essa amizade que existe entre os quatro e a forma como eles se gostam muito, né? Porque cada um tem seus defeitos, suas qualidades, mas isso é realmente o que torna eles uma turma, né? Um grupo de amigos preciosos, sim, um pro outro, a, né? Tipo, no mesmo dia que a Mônica acabou de bater horrores no Cebolinha, ela tá ajudando ele, sabe? Ela tá com pena dele, eles estão lá, tipo, vamos encontrar o Floquinho, vamos te ajudar, vamos fazer vamos todo mundo junto, sabe? Isso que eu achei demais. Isso sem falar em uma referência que eu fiquei maluco, que eu achei demais, que eu não sei se eu posso falar, não sei se é spoiler. Mas fala. Que foi o momento que os três perdem o sapato, menos o Cebolinha. Puta, sim. Isso é genial. Nossa, é fantástico. Cara, eu desde o começo, não que desde o começo, mas no momento que eles perdem, eu lembrei, porra, só o Cebolinha que tem sapato, cara. Eu já tinha antes falado, aqui todo mundo usa sapato, eu tinha me perguntado sobre isso. Aí quando ele faz essa indagação, essa piada, cara, que genial. Que atualização de conceito. Ele dá um tapa na cara de vocês, porque ele fala, eu aprendi a amarrar meu sapato. Então, agora tá explicado por que só o Cebolinha tem sapato e os outros três não, entendeu? Isso foi demais, cara. Eu tava lendo em casa isso, eu comecei a rir sozinho, tipo, eu parei pra interpretar o que tava acontecendo. Foi muito, muito sensacional. Olha, eu já tinha sido comprado, a revista me ganhou um pouquinho antes na referência Warriors. Não sei quem pegou, mas tem uma referência genial a Warriors, que obviamente não é pra criança. Mas quando ele chegou nessa parte, eu falei, gente, que sutil. Que genialidade, que feeling, que tato pra poder pegar uma das piadas mais clássicas, um dos conceitos originais que não fazia sentido nenhum pra você, e conseguir colocar isso de uma maneira assim tão sutil e tão engraçada, cara. Putz, isso foi genial. Só voltando rapidinho no que a Fer falou, quando a Fer falou laço, vocês podem, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas até o laço, o laço vermelho tem uma referência até no oriental, não tem? Não existe a questão do laço vermelho que une as pessoas? Tem o laço vermelho que une as pessoas. Aliás, se alguém já leu ou assistiu o Holly, que eles falam um pouco sobre isso, que é uma linha que liga uma pessoa a outra. E muitas vezes essa linha pode acabar sendo cortada, enfim, mas é uma referência. Eu não sei, obviamente, se eles de fato pegaram essa referência do mundo oriental, mas se não, foi, mas gente, é muito legal. Até o laço é vermelho aqui, o cabeça acabou de explodir a minha cabeça, cara. Olha aí. Nossa, o laço é vermelho, é lógico. É vermelho. Eu tinha pensado isso quando eu falei, caramba, será que... Então, eu fiquei na dúvida se tinha sido sem querer. Opa, foi sem querer. Ou se realmente... Eu acho que foi pensado. Eu quero acreditar que sim. Poxa, cabeça, se tivesse me falado isso lá, eu podia ter perguntado pra Lu, porque eu fiquei um tempão conversando com ela. É verdade, né? Eu não pensei em perguntar isso pra eles. E outra coisa que eu achei sensacional foi como eles foram fiéis aos personagens, sabe? Porque... Eles têm lá a Magali, a barriga dela roncando. Ela só fala de comida o tempo todo. Cara, tem um quadrinho que pra mim ilustrou bem, que é o seguinte. Tem uma hora que eles estão dormindo e o Cascão tá fazendo a vigia. Aí tem um quadro dele, cara, que você fala, cara, é o Cascão do Maurício. Que ele começa a brincar de tudo quanto é lado, assim, você vê? Tipo, ele fazendo maluquices. Cara, é o Cascão do Maurício, como é o Cebolinha do Maurício. Você vê que é a mesma essência de personagem... Estão ali, só que trabalhar de uma forma mais profunda, com mais tempo, com mais diálogo, né? De uma forma mais. Cara, estão todos ali, entendeu? Tá tudo ali. É, um quadro que eu acho genial, na verdade são quatro quadros em sequência, que é quando eles estão na fogueira contando história. E o final de uma história intercala no início da outra, que é uma história diferente. Cada um contando uma história e eles fazem como tipo um quadrinho depois do outro. Vocês repararam isso? Sim, sim. Isso é muito bom, assim, muito bom. Genial. Uma coisa que eu não sei se vocês pegaram, assim, se vocês sentiram isso, mas, cara, o principal de Laços é a identificação, cara. Eu me lembrei, assim, eu com meus amigos, assim, sabe, fazendo alguma coisa, vamos fazer alguma coisa num shopping, sei lá, se reunindo e saindo juntos, sabe, com um objetivo. Cara, isso foi muito legal aqui. As aventuras da infância, que nem quando eu era moleque. Exato. A gente falava, a gente tava de férias, vamos invadir a escola, a gente ia, tentava entrar, pular os muros da escola pra entrar na escola na época das férias, fazer aventuras mesmo. É, que nem a gente, legal. Tipo, na minha rua lá, que a gente fazia uma, tipo, guerrinha entre a pessoa da rua de cima e a gente. É, o pessoal da rua de baixo, né? Eles têm lá o pessoal da rua de baixo. Eu era da rua de baixo, por falar nisso. Mas olha, a gente era do lado do mal. A feira do lado do mal. Porque sempre a rua de baixo é do mal. A gente, tipo, aquelas coisas de criança mesmo. Poxa, vou explorar este pequeno espaço que tem árvores e que deve ser o maior mistério da humanidade, entendeu? Porque pra criança é realmente isso, né? Tipo, aquele parquinho comum é o lugar mais aterrorizante de todos, né? É verdade. Fica no imaginário, verdade. Além disso, como a Fer falou, até uma brincadeira, essa é uma HQ que ela pega toda a estrutura desses filmes dos anos 80 de aventura. Você tem até o sábio que aparece do nada e dá um conselho sem sentido, se você tem algumas obras, sabe? Não, eu achei demais a forma como eles foram simplistas, tipo, eles estão lá conversando com carinha, com o sábio, lá eles começam a, tipo, a se meter na vida do cara, sabe? Por que você não faz isso pra melhorar? Por que você não... Eu achei demais, cara. Tipo, é uma criança mesmo que não tem medo do que vai falar, do que vai fazer, entendeu? É demais, cara. Cara, e tem uma cena que tá todo mundo de bicicleta, cara. Aquilo é ET! ET, cara! ET! Nossa, não, eu fiquei louco com essa cena, rapaz. Página 56, né? Isso! Olha aí, pegou até o número, realmente, é página 56. Mas pega todas as referências de, como você falou, de Goonies, do ET, tem do... Qual que é aquele filme do... Ai, Curtindo a Vida Doidado, tem toda uma pegada de fazer uma parada maluca, sabe? Eles até fazem piada de Capitão Gancho, Peter Pan, cara. Peter Pan, né, cara? Genial. Mas eu acho que o que é legal, assim, é como eles conseguiram fazer uma coisa muito harmônica entre o traço... A história mesmo, a essência dos personagens e a colorização. É tudo, nossa. Tipo, ela fez tudo de uma forma muito harmônica e que conseguiu, assim, ser uma coisa, assim, suave, sensível, sabe? Delicada e profunda. Cara, é lindo o trabalho. Essa arte, ela me lembrou bastante a arte até do quadrinho que é da Fer, mas tá comigo, que é o do Mágico de Oz. Devolva-me, por favor. Que é desenhado pelo Scott Young. Eu não sei quem daqui já leu, mas é uma arte muito que lembra muito bem. Lembra? Ela tem um colorido, ela tem uma fofura, sabe? Essa coisa da... Isso é um traço fofo, isso é um traço lindo. A única, a diferença que eu vejo entre as duas, na verdade, é que no caso do Mágico de Oz, que cabeça, por favor, me devolva, ela é mais viva, as cores são mais vivas, mais coloridas, e no caso do Laços, é um pouquinho, uns tons um pouquinho mais pastéis, assim. Mas ainda assim, gente, é um trabalho de arte incrível, incrível. Oh, e, cara, sobre o que você estava falando sobre a Fê também, o cabeça estava falando sobre a arte, cara. Quando eu terminei de ler isso aqui, cara, me deu vontade de conhecer o Vitor e a Luca Fadi. Cara, porque alguém pra criar uma obra com esses desenhos, com esse traço fofo, eu não consigo achar outra palavra, bonitinho. Não tem outro, não tem outro termo. Cara, esses devem ser pessoas muito legais. Má pessoas são. Eles não podem ser, sabe? Não, é. Não tem como uma pessoa dessa ser mal-humorada, essa pessoa não ficar brava com ninguém, né? A gente teve na FIC, né? E a gente, eu e o Cabeça, a gente ficou na fila por horas pra pegar justamente o autógrafo com eles. Quando foi a minha vez, enfim, a gente tava bem no final da fila, o Vitor, ele saiu porque ele precisava ir no banheiro. E só tava a Lu, então eu fiquei esperando ele voltar. Eu fiquei um tempão conversando, acho que eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos conversando com a Lu. Uma coisa assim. E a gente, tipo, nisso tu vê que ela tem essa aura fofa, entendeu? Essa coisinha delicada que parece que é o que tem no quadrinho. E o Vitor, assim, ele eu já não conversei tanto, mas o que a gente percebe é justamente isso. Eles têm essa coisa, assim, mais sensível, sei lá, mais delicada, realmente que é o que a gente vê no quadrinho. Aqui, a arte, ela é dividida, assim, nas cenas de passado, que são eles, tipo, bebês e crianças, o desenho, o traço é da Lu, e a história principal, o traço é do Victor, né? Mas quando, por exemplo, se você pegar a sua HQ, todo mundo que tiver aí e quiser abrir, tudo bem, você não, Fer. Mas se você ver a contracapa interna, que é aquela parte impressa, aquilo é de uma fofura, assim, tão inacreditável que você precisa de umas 6 lutas de UFC pra você equilibrar de volta depois. Porque assim, não dá. Sério, tem uma hora que tá tem um que me chama sempre a atenção, que é o Cebolinha vestido tipo de um dinossauro e o Cascão de um astronauta. Cara, aquilo é dar uma fofura assim, sem limites. Ô Cabeça, eu dei pra Carol, né, minha namorada, isso aqui pra ler, né? Cara, foi muito engraçado. Ela leu assim e veio me falar: Vini, isso aqui é uma explosão de fofura, cara. É uma explosão de fofura. Você viu o Cebolinha encontrando o Floquinho pela primeira vez, nossa, cara? Nossa, cara, aquilo ali, meu Deus do céu. Lágrimas, cara, lágrimas. Ele o Floquinho sumindo com o peão do Cascão, cara. Aliás, essa coisa, essa ligação com o cachorrinho é uma coisa muito também de criança, porque eu não sei vocês, mas eu ganhei a minha primeira cachorrinha quando eu tinha uns 4, 5 anos. E tu cria realmente essa ligação com um cachorrinho, sabe? Porque ele é teu, é um bichinho fofinho. Sim. Que tu abraça, que tu aperta e sabe? E pra uma criança isso é sensacional, assim. Tanto que na história a gente vê o Cebolinha deprimido. É, ele fica caidaço, tipo, perdeu um amigo. Não, mas é nessa hora que você começa a ver os laços, porque quando o Floquinho some, ele fica deprimido, vai todo mundo lá, tipo, sabe, tentar colocar ele pra cima. Não foi nem um dia que ele apanhou, cara. Arma um plano infalível, sabe, pra conseguir pegar, achar o Floquinho. Que o Cebolinha é o mestre dos planos infalíveis, né? Pô, por isso que tinha que ser turma de Cebolinha. Por isso que eu falei. Também acho. Eu acho que é injusto. Se a Mônica não fosse roubada, ele era pra ser o dono da rua. A Mônica tem cheat. Ela usa cheat, cara, não é justo. Mas eu só falo, o Laços é minha história favorita aqui dessa fase 1, cara. Ele pegou a essência da Turma da Mônica e botou numa história dessas de década de 80 mesmo, que é pra o público que já é adulto, cara, que cresceu vendo essas coisas. Eu também acho ela a favorita. Eu fiquei dividido entre o Laços e o Magnetário, confesso. No meio dela tem uma história que a Mônica conta, que na verdade ela conta como sendo do pai dela, mas na verdade é uma história do Maurício. Que também, assim, é uma homenagem linda. Você vê que é um cara que ele tá desde o começo, sabe? Ele era um cara diferente, sabe? Ele era um cara predestinado a fazer uma coisa fantástica. Como ele fez, realmente, como a gente falou, salvou o mercado editorial de quadrinhos no Brasil mais de uma vez. É sinônimo até hoje, quando se fala de quadrinhos nacionais, todo mundo quer ser Maurício de Souza, né? Mas foi muito difícil escolher entre ela e o astronauta, mas assim, eu ainda, pelo tema, eu gosto, o astronauta consegue me ganhar na temática, e eu sou muito fã também do Traz no Liberute, mas essa aqui, cara, ela é o que você lê toda vez e termina com um sorriso no rosto. Assim. Ela toca o coração, ela toca o coração, acho que as outras, as histórias, assim, é aquilo, não desmerece nenhuma outra, e cada uma tem as suas próprias características, mas pra mim, Laços é aquela que tocou no meu coração, sabe, gente, que coisa linda, assim, tipo, nossa, que é isso. As outras têm uma história profunda, é bonita, tu pensa, tu elabora, mas essa é do coração. Bom, mais alguma consideração sobre Laços? Fer, eu sei que você quer falar até o fim da vida de Laços. É lindo, é só isso que eu tenho a dizer. Comprem, leiam Laços, que eu acho que Laços é isso, é a amizade e a fofura do mundo. Juntos. Tudo que o mundo precisa pra ser um lugar melhor. E também, né, cara, dê para sua namorada Laços, tá, cara? É presente, assim, certo de sucesso, sabe? Ou para a pessoa que você quer que namore com você. Por que não? Ah, olha aí. Boa. Olha aí as dicas. Olha aí. as dicas. Qual é o risco de você ficar sem o Laços e sem a namorada? Mas chuta, tenta. Continuando então na terceira HQ da linha MSP, Kiba, por favor, traz pra mim a sinopse de quem fez o Chico Bento Pavor Espaciar. O Chico Bento Pavor Espaciar é uma história que fala de abdução por um cara caipira e extremamente engraçado que é o Chico Bento. Ele é uma incrível força cômica, né, das histórias do Maurício de Souza, mas o Pavor Espaciar coloca isso de uma forma assim, muito impressionante. Ele foi feito e escrito e ilustrado pelo Gustavo Duarte, né, que é um cara conhecido aí do mundo das charges. E ele tem uma característica muito interessante, que ele é mega cartunesco e simples. Você tem um traço bem, bem firme, bem forte, né? Ao mesmo tempo que é uma coisinha bem, bem tranquila e bem infantil. Eu acho que é o de todos, é o que é mais assim pra todos os públicos. Apesar de, claro, das referências fortes que eles fazem a cada quadro. Aliás, eu acho que esse é o das MFSPs, é o quadrinho que mais tem referência à cultura pop, né? É, tem verdade, muita referência, sim, à cultura pop e a outras obras do Maurício de Souza também, né? Ele faz uma referência ao Sport Clube Noroeste, que é o time do coração dele, pra vocês terem uma ideia. Tem muita referência, se não me engano, tem referência ao Michael Jackson, tem muita coisa. Tem de tudo. Tem, Star Wars. Cara, ele tá, o Chico Bento tá lendo o quadrinho do Spirit, na segunda página, sabe? Terceira página, eu sabe? Confesso, esse eu confesso que eu li de manhã na casa da Feira do Panda, antes de ir embora. Mas não. Foi uma coisa muito... Mas é um quadrinho que você lê muito rápido, porque ele tem poucas falas. Ele é mais simples, né? Ele tem quadros grandes, né? A diagramação dele é próxima do Beirute no ponto dele utilizar poucos quadros por página. E ele é super divertido, né? Sim, ele é muito engraçado. O tempo inteiro você tá dando risada das merdas, porque o Chico Bento, ele já é um personagem que fala muita merda, entendeu? Normalmente. Ainda... Cara, eu li em 8 minutos. É muito rápido, olha aí. Super rapidinho. Olha também. Só, é juntar ele, o primo dele, o Zé Lelé, cara. Pô, é, o que é legal, eu acho, né, desse quadrinho... não sei se alguém já lembra de uma outra história em quadrinho que do Gibi mesmo, do Chico Bento, onde ele encontra um CD e ele acha que é algo alienígena. Sim, é um clássico, que ele acha, a menina tá ouvindo rock, voa o CD, aí ele pega o CD, põe contra o sol, tipo, cai no olho dele, ele acha que é um negócio alienígena, ele e o Zé Lelé ficam fugindo do CD. Não, é engraçado que o Chico Bento, tudo tipo, é não sei o que do diabo, tipo... Esses alienígenas do diabo. É o diabo, é muito engraçado. Ô inferno. E o genial, na verdade, é o... Como é que é o nome do porquinho que eu sempre esqueço? Torresmo. O torresmo, gente, é aquele ser extremamente inteligente, né? Que resolve todos os problemas. Só não, isso. Cara, o que eu achei sensacional foi como o Chico Bento faz pra saber se é o torresmo ou se é o Zé Lelé. Tipo, ele é inteligente, então não é o Zé Lelé, entendeu? Ele tá jogando xadrez, né? É, ele tá jogando xadrez, então não é o Zé Lelé. Cara, eu adoro essa comédia, que é o seguinte, você tem uma situação num quadrinho, aí no outro você tem, tipo, só um personagem olhando pro outro, e no terceiro ele tem uma reação. Eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Ele fala, cara, realmente não é o... Não é o Zé... Cara, eu vi, é muito não, sabe bom. Que eu vi um amontoado de tirinhas formando uma história, sabe? Eu achei muito legal. Você tem essa sensação de que são dava. Várias tirinhas formando se ele uma história. Quisesse, se ele quisesse separar as piadas, as situações em tirinhas, ele até conseguiria, né, realmente. Oh, mas, cabeça, cara, uma coisa que eu geralmente, eu não leio muito quadrinho voltado pro humor. Porque, cara, eu acho dificílimo fazer uma coisa que me desperte, que me faça rir, sabe? E o Gustavo Duarte, cara, ele consegue fazer isso com uma maestria, que é uma coisa fantástica. Ele tem esses quadros 2D, assim, que dão um tom de humor, assim, muito legal, cara. É muito bom. Isso que eu ia até falar, ele é o que traz mais próximo daquilo que você tem nas revistas normais da Turma da Mônica, que é aquele fundo bem liso. Porque normalmente as histórias da Turma da Mônica, do Chico Bental, eles têm aquele fundo normalmente neutro. Às vezes é tipo só uma cor... Ou é pouco detalhado. E ele põe isso nessa HQ. Você vê, por exemplo, a casa do Chico Bento, às vezes, tipo, é uma parede branca, sabe? São coisas pouco detalhadas que isso você já tinha antes e ele trouxe pra cá. Isso, obviamente, faz a sua leitura ser até mais rápida, porque você absorve o quadro completamente mais rápido, né? Ele tem realmente poucos diálogos, ele faz piada, muitas piadas visuais, né? Referências visuais e menos de diálogo. E é um trabalho, assim, na questão de comédia, é excelente. Ele conseguiu pegar a linha da comédia do Chico Bento, que é aquela coisa da ignorância, né, de que ele sempre brinca, quando eles não entenderam a situação, com as besteiras que o Zé Lelé faz, né, é muito bom, a brincadeira da abdução, né, do alienígena é muito bom, assim, não, muito divertida. E a aparência do alienígena, cara, é muito bom. Tipo, cara, ele tem um ar de superior, assim, sabe? E não, então... ele é agressivo, de certa forma, né? Você tem medo do alienígena. Sim, ele é meio misterioso, né? É, mas essa forma, assim, de traço, de humor, cara, vem mesmo da base dele, né? Que ele é chargista, né? Por exemplo, quando eu fui ver... É, porque ele, pra quem conhece, ele é um chargista lá do Lance. O Lance é o jornal de esporte aqui. São Paulo, Rio, Minas, que é distribuído. Eu, assim, quando eu folhei a primeira vez o Chico Bento pra Vou Espaciar, aí eu fui ver o Torresmo e falei assim, eu conheço esse porquinho de algum lugar, cara. Eu já vi esse porquinho aonde, em algum lugar. Eu já vi esse porquinho. Aí eu fui ver o nome dele, Gustavo Dati. É isso, é o cara do Lance, cara. Porra, é exatamente isso. E o humor dele é bem assim mesmo, bem de charge mesmo, em que ele zomba de tudo. E não precisa botar cenário de fundo mesmo, é só botar o personagem em foco. Cara, tem uma cena que é quando ele encontra o Torresmo e o Torresmo fala. Aí, tipo, ele olha pra mão do Torresmo, ele olha pro Torresmo e, tipo, joga ele pra trás. Cara, são três quadrinhos geniais, assim. Você dá muita risada, ele fala, meu Deus do céu, o porco tá possuído. É demais, cara, é demais. Mas o Chico Bento já é um personagem muito engraçado, sabe? Ele já é um personagem demais. Ainda nessa releitura totalmente cômica, totalmente sem qualquer comprometimento com a realidade, é demais, cara. É muito legal, muito divertido. Agora fica a dúvida. O que aquela galinha tava fazendo no final? A Giserda? A Giserda, a Giserda. É a galinha do Chico, ela tem que estar não, lá, cara. Não, até não, o que não, eu entendi, não é a Giserda, isso, ela foi trocada por um alienígena também. Ah, a mente dela sentido. Foi trocada também com o de um alienígena, pelo que eu entendi. Tanto que a Giserda não tinha aparecido. Tipo, ele do nada, ele acha a Giserda e fala, vamos, Giserda. Do nada. Aí, no final, ela tá bolando um plano de invasão terrestre lá com as fórmulas matemáticas. Tem até fórmulas químicas, tem centro de gravidade da Terra. É porque eu, obviamente, não entendi lufas daquelas coisas, né? Óbvio que não também. Tem lá o C8H18, eu até sabia tentar fazer isso antigamente, quando brincava com essas coisas. Mas hoje... função, tem um F de função aqui, função não, era uma coisa que eu sabia fazer. Não, mas o que eu quis dizer é que assim, ele quis dar uma participação importante pra Giserda, porque é uma Sim. personagem que aparece muito nos quadrinhos, apesar de... Também. Então ele quis dar uma chance dela ter um momento de luz, sabe, na história, achei muito legal. E aqui ele tem várias referências, assim, como a gente falou, essa é a revista das referências, né? Traz referências, desde referências tipo que estão na sua cara, como por exemplo o Michael Jackson e o Jotalhão, que cara, aquilo é genial, sério. Genial. Aquilo, a primeira vez, agora eu sei porque que ele é verde, entendeu? Agora eu entendi porque ele é verde. Eu me lembro o molho de tomate até hoje. Não, mas eu acho que a primeira vez que eu vi a Pavor Espaciar, eu acho que eu peguei do cabeça, se eu não me engano, e eu folheei. Eu lembro Isso. que quando eu parei nesse... Eu não tava lendo, eu só tava folheando. Quando eu parei nesse quadro do Jotalhão, eu fiquei, meu Deus, gente, o que é isso? Tipo, era sensacional aquele quadro, sabe? E depois disso ele vai, ele tem umas brincadeiras, tem referência a Star Wars, tem uma referência a aviões e navios que se perderam, que, filmes que eles também. Falam que é filmes, exatamente. Até Antigo Egito, que a pessoa brinca que é coisa de alienígena, até o Aliens, o cara do Aliens lá do History Channel aparece num quadro, que eles estão estudando esse cara, porque, pô, o cara tá contando tudo pra gente, Sim. velho, né? A gente acha que é besteira, mas o cara tá lá avisando a gente que vai dar merda, entendeu? Mas, cara, é realmente uma HQ muito divertida, ela, de longe, como a gente falou, é a mais rápida de ler, aquela que você, como o Vinícius falou, 8 minutos ele conseguiu ler, mas, cara, muito divertida mesmo. Cara, é a que eu vou falar que é a que eu mais gostei, cara, todas assim pra mim estão em nota 10, tá? Mas essa aqui, cara, de tão divertido e tão simples e singelo, cara, é muito legal. Eu achei legal essa questão do simples. Ela não é uma HQ que você precisa ficar pensando pra entender, você não precisa se comprometer muito com a história, sabe? Até pela forma como foi feita, pelos quadrinhos grandes, por parecer tirinha, sabe? O tempo inteiro você tem a sensação que você tá lendo uma tirinha. Então, isso que foi legal, é o simples, sabe? O descompromisso com a história em si, achei muito legal. E isso quer dizer, legal essa parte de Pavor Espaciar, mas se tiver uma segunda história, que seja focada na parte agora de roça, que aí fica legal. É, uma história da roça, né, com os outros em personagens. Si. Porque Chico Bento é roça, né, então mas, seria legal ver isso. Acho que a essência do Chico, que é essa coisa ingênua, ele pegou, né? Isso ele pegou. Mas Sim. eu acho que até isso ele tem pegou. Referência, porque diz que a roça, em tese, é o lugar onde tem é mais afastado, tem menos pessoas por metro quadrado. Então, normalmente, tem muito espaço vazio. Normalmente, é nesses lugares que acontecem as abduções, entendeu? Acho que foi essa a ideia que ele quis passar, porque se ele tá na roça, tipo, vamos falar de uma coisa que tem a ver com alienígena, então vamos fazer uma abdução ali. Porque você vê, tipo, quando você tem essas histórias de abdução, normalmente são em cidadezinhas do interior, cidadezinhas pequenas. Essa que Varginha é a manda um abraço, né? Varginha, é, não, mas é isso mesmo. Você tá, já assistiu, é, Coragem e o Cão Covarde? Já. Já, é sempre lá. Então, não, é sempre tem... lá no lugarzinho da fazenda, que tem uma casinha isolada, sabe? Isso é, mas isso é um clichê de coisas de alienígena, sim, é sempre no milharal, aquela abdução. Exatamente. É realmente uma brincadeira com isso, né? E ele conseguiu ter uma boa sacada de juntar os temas. Continuando agora para a última HQ lançada, eu vou pedir pro Sage trazer para mim os dados e a sinopse do Piteco Ingá. O Piteco Ingá, que ela é escrita e ilustrada por Chico, né? O Chico é um ilustrador lá da Paraíba, né? Cara, bem legal, cara. Tudo dele, é tudo. História, arte, cor, o cara fez tudo. É, e a sinopse, ela fala assim que o povo de Lena, ela teve que migrar, né? Porque o rio próximo da aldeia secou, só que no meio dessa parte da migração, a Tuga foi raptada e o Piteco decide ir atrás dela. Porque ela é tipo uma xamã, uma coisa assim. Exatamente. Né? E ela tem um case de amor aí com o Piteco também. Como sempre. Sim, se você pegar a base mesmo da história do Piteco, né? A Tuga era sempre apaixonada pelo Piteco. O Piteco tava sempre fugindo dela. Do casamento, que ela queria casar. É, só que nessa história a gente vê um pouco como o Piteco amenizou, cara, em algumas coisas. Porque ele decidiu ir atrás dela pra salvar ela. É, o Sidão falou que não podia. Você, obviamente, não pode tratar casamento. Porque, como se trata de uma obra um pouco mais crível, você não tinha casamento. Obviamente, na pré-história, né? O conceito do casamento. Então você sabe que existe ali um sentimento da Tuga pelo Piteco, uma espécie de... Ele não é recíproco totalmente naquele ponto. Não, não é. Mas não é aquela coisa absurda que é dele que sai correndo dela, entendeu? É, mas eu gostei de uma relação que ela fala sobre a ideia de ir numa nova vila, lá onde elas vão poder plantar, aguardar e colher. E ele fala assim, eu não quero ficar porque eu sou um caçador. Eu não quero saber disso, né? Eu entendi que ele tava dando um fora nela, um fora lascado. Sim, né? Com certeza. Não, não sei se... Eu acho que ele não entendeu a ideia de plantar, ele não, né? Ele não entendeu isso. O que ela tava querendo dizer e deu um fora nela, entendeu? Foi ele não pegou a referência, não pegou a metáfora. Não, ele diz assim que eu tenho a minha vida e eu vou continuar a minha vida assim, sabe? Exato. E aí ele vai atrás dela, né, pra salvar ela, e a gente tem tipo uma aventura mesmo, assim. Uma exatamente, aventura. Uma aventura pré-histórica, cara. É basicamente isso, essa história. Eu acho esse quadrinho muito rico, assim, rico em detalhes, em referências da cultura, enfim, por exemplo, a Pedra Ingá, que é uma pedra que realmente existiu, é na Paraíba mesmo, não é? Isso. Isso. O Chico, ele conseguiu trazer muitas dessas referências culturais, assim, do folclore, né, algumas coisas folclóricas. Não, até a coisa da seca, né? Sim. O tema da seca, que é um tema, pra eles lá, muito, muito mais importante, muito mais relevante do que pra gente, por exemplo. Sim, também. E ao mesmo tempo, acho que o trabalho do Chico, eu acho que ele é muito diferente dos outros. Porque, primeiro, que ele pintou tudo em aquarela. Gente, você vê, a sim, arte é um negócio, assim, que tu fica babando vendo a arte que ele fez. É fantástico. Tanto que aquilo que o Sidão falou, né? Tu olha o papel, eles conseguiram captar a textura do papel que o Chico pintou, sabe? Gente, o trabalho é impecável, assim, é um negócio... Parece que você tá vendo o original, entendeu? Porque a gente tá acostumado hoje tanto com colorização digital, que quando a gente vê uma coisa que o cara teve o trabalho manual de colorir aquilo com a aquarela, que é um trabalho totalmente diferente, cara, chama muito atenção. Muito atenção. E assim, eu gosto muito que, até um pouco diferente do Magnetar, essa aqui você tem um senso de urgência muito grande, assim. Sim. A todo momento você fica tenso. Eu fiquei mais tenso nessa do que no Magnetar. O Magnetar é mais claustrofóbico. Nessa aqui é a questão de, ó, temos que ir atrás porque a qualquer momento pode ser tarde demais, entendeu? É uma aventura muito rápida, né? Aquela questão de você sempre estar correndo atrás dela, e depois você vai ter os confrontos, você vai ter o vilão, né, cara? E outra, a gente tem cenas mais pesadas, coisas mais adultas. Esse é o que mais claramente não foi feito pra criança, sabe? E justamente esse que no primeiro momento, o Chico, ele tinha feito uma coisa muito parecida, né, com o estilo do piteco dos quadrinhos, aquelas piadas do tipo, ah, o Hitler liga, não sei o que, mas não tem telefone ainda, sabe, esse tipo de piada. Uhum. Mas, e que eles falaram, não, Chico, não é isso, esse aqui é o do Maurício, faz o teu. E ele fez o dele, gente, e é genial. Genial. Sim, a brincadeira dele ser um caçador, tem toda uma brincadeira, ele é o caçador, mas não é um guerreiro. Nossa, cara, é muito bom, assim, muito bom. O que mais chama atenção de longe, como a gente falou, é a arte, assim. Você tem que pegar isso aqui e ler muito... Eu até fiquei assustado quando o Seiji falou que leu muito rápido, que eu falei assim, cara, eu demorei demais. Porque eu ficava, assim, minutos em cada página pra tentar pegar tudo que ele desenhou, cada detalhe do traço dele, da pintura que ele fez, sabe? Cara, eu tava com sono naquela hora. Ah, não tem desculpa. Eu li pela manhã quando acordei depois. Eu imagino a experiência como deve ser legal, cara, de ler. Deve ser bem legal. Que triste, né? Coitado, outra, quem mandou morar no sul? Outra ninguém mandou. Legal, não, outra referência legal é que aqueles desenhos na parede, eles existem de verdade, sabe? Sim, são, da Pedra Engá. Então, são demais, cara. Não é só... O Anhanguera, não é? Que é, o dinossauro Anhanguera. Ele colocou muito da realidade na história, então foi muito legal, sabe? Apesar de ser uma coisa pré-histórica, foi muito real pra gente, muito interessante. E obviamente tu tem traços de fantasia ali no meio, né? Ele pegou muitas referências do folclore brasileiro, por exemplo, Curupira. Se eu não me engano, é o Curupira. Aquilo é um Curupira. Então, uma representação nova, né, digamos assim, sim. Né? Muito boa. Então é um trabalho, assim, é fantástico. Aliás, vocês não vão ouvir a gente, nossa, então esse aqui ficou meia boca, não leia. Não tem, gente. É, não tem. Tem que ler tudo. Todos os trabalhos são impecáveis, assim, impecáveis. Eu só fico curioso como o Beleléu inventou a pólvora, cara. Porra. Genial, né, cara? Caraca. Na pólvora. Aliás, isso que era engraçado, porque daí tu via lá todo aquele traço sério, bonito, e o nome da pessoa, Beleléu. Beleléu é um personagem clássico. É o próprio Teco, né? O próprio Teco, um nome super simples, sabe? Super infantil. Pra um personagem mega complexo, né? Uma história mega complexa. Mas ainda, de longe, a minha personagem favorita é a Kay Guerreiro. Esqueci o nome dela agora. A Ogra. Ogra. Cara, puta, demais, cara. Ogra também existe na história original. Chutou a bunda dos dois, fácil, de todo mundo. Com certeza. Mas aí, cara, de novo, mais uma indicação. Ela tem, como o Seiji mesmo falou, tem uma questão sobre família, sobre povo, sobre... A questão do plantar e colher. É sobre criar e se reproduzir, cara. É genial, assim, toda essa intertextualidade que ele fez é muito boa, a arte, de novo, assim, vocês têm que comprar tudo, entendeu? Agora, vocês estão lendo... Enquanto vocês estão ouvindo, vocês têm que comprar cada um que a gente tá falando, obviamente. A gente não ganha com isso, na verdade a gente ganha, porque se você comprar, sai mais. E é isso que a gente quer sempre, a gente quer, tipo, um por mês. Vai virar uma série mensal. E outra coisa, cara, tanto é que o Magnetar teve reposição, né, cara? Pelo menos o Magnetar esgotou, e acho que o Laços também. O Laços, ele esgotou em, tipo, uma semana aqui em São Paulo. Tanto que a Fer, do tempo que eu comprei pro tempo que a Fer comprou, já mudou a edição. Eu comprei a primeira edição e a Fer já teve que comprar a segunda, porque esgotou de uma velocidade inacreditável. E eu nem comprei, entendeu? Muito tempo depois de ti, né? Tipo, não, foi uma semana e pouquinho depois só. E, cara, ou seja, tá vendendo. O Laços eu acho que foi o que chegou mais, as pessoas absorveram mais até do que as outras. É que o Laços tem aquela coisa da nostalgia, mais do que qualquer outro. A turma da Mônica é esse símbolo da nostalgia e desse carinho e dessa homenagem. Tanto que é aquilo que a gente falou, a gente, na FIC, não teve gente que mais autografou que o Vitor e que a Lu. Não teve! Com certeza. É, tipo, mesmo os caras como o George Pérez e o Jeff Jones não autografaram tanto quanto eles. Assim. Não, o Pérez autografou porque ele mandou abrir sessão de autógrafo toda hora, mas, por exemplo, ele não autografou mais que o Jones nem de longe, entendeu? E olha que o Jones é o cara. Cara, só pra complementar que a Fê tava falando, cara, e pro cabeça também, né, que tem que comprar todas, cara. Tu pega Chico Bento, tá? O Chico Bento, ele tem a questão do humor que torna ele muito legal. Tu pega o Laços, tem a questão da nostalgia que a Fê tava falando. Pega o Magnetar, tem a questão da humanidade do astronauta, né? Da ficção científica. Da ficção científica também. É difícil de tu botar um, assim, que seja pior que os outros, porque cada um deles tem alguma coisa muito legal, sabe? E do Chico... Eu imagino que deve ser bem legal, né? Eu espero que quando esse podcast ser lançado, o Vinícius já tenha conseguido comprar dele. E todos vocês do Brasil tenham conseguido. Assim, eu espero muito. Pô, Rio Grande do Sul, abre as fronteiras, caramba. Pô, tem que liberar. Libera que é fim alfândega. De ano, assim. Fim de ano, alfândega é uma merda, porque tá todo mundo importando coisa pro Natal. Então não chega. Esse pessoal da imigração, viu? Fazer o quê? All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got. Bom, a gente terminou aqui esse primeiro bloco daquilo que já saiu. E a gente vai agora falar do futuro, ou seja, aquilo que já foi anunciado que tá pra sair e aquilo que a gente quer que saia alguma hora, né? Durante a FIC foram reveladas as próximas 6 histórias dessa linha, né? A fase 2 da Graphic MSP. A próxima fase vai contar com Papa Capim, que vai ser feita pelo Marcelo Godoy e o Renato Guedes. O Bidu, com o roteiro do Eduardo Damasceno e a arte do Luiz Felipe Garrocho. A Turma da Mata, que é pelo Greg Totini e Davi Calil e Arthur Fujita. O Penadinho, que é pelo Paulo Krumbin e Cristina Eiko. E aquilo que, como a gente já conhece o material e por isso que a gente fica tão na expectativa, vai sair a continuação do Astronauta, do Danilo Beruti, e a continuação da Turma da Mônica pelo Vitor Cafag e pela Luca Fag. Cara, e que teaser do Turma da Mônica, né? Cara, que espetáculo aquela música, né? Não, é tudo. Assim, eu quero demais o Astronauta, cara, porque eu quero saber... Cara, ele tem que explodir minha cabeça de novo, entendeu? Óbvio que com Turma da Mônica a gente vai chorar de novo. O que acontece depois que ele acorda? Mas tipo um filme do Alien, né, pelo visto. Exatamente. Eu falei até que seja, é o filme do Alien. Ele acorda e, tipo, vai pra casa. Mas, tipo, será que essa primeira aventura vai ter implicações? Vai ser, tipo, um pós-acontecimento do Magnetar? Vai ser antes? Será que... Puta, não sei, cara. Eu quero ver essa droga logo. Infelizmente, não vai ser tão a curto prazo. Se não me engano, o único que tá pra 2014 é o Astronauta. Eu acho que os outros ainda não estão com ano, mas eu sei que algum deles vão sair só em 2015, como a gente já sabe. Porque, obviamente, é um trabalho mais bem demorado. A gente sabe que é um trabalho que demanda tempo, mas é bom saber que a linha tá crescendo, né? Que a linha tá agora com 6 títulos, novos autores. E o Sidão falou pra gente que o que tem de cara ligando, querendo fazer... Ele falou, não para de tocar o telefone, gente, se não, deixa eu fazer, deixa eu escrever, deixa eu desenhar. E é isso que a gente quer ver, entendeu? Tirando o Turma da Mônica 2 e o Astronauta 2, que é óbvio que a gente quer, qual das outras 4 que vocês acham que tem maior potencial? Penadinho, gente. Penadinho também. Cara, eu quero muito ver Penadinho. A do Bidu eu também tô curioso. A do Penadinho, o meu medo é que sejam muitos personagens. Eu quero que eles usem um pouquinho mais de terror e referências de terror. Isso que eu acho que eles vão jogar. Vai muito. Ter um aspecto sombrio, né? Sim, com certeza. Sim. Isso que tá me chamando a atenção. Ao mesmo tempo que o do Bidu é uma parada mais clássica, porque querendo ou não, o Bidu é um personagem muito clássico. Isso. Olha. A do Bidu, eu fico na dúvida se ele vai usar da metalinguagem do Bidu, né? Que ele é um cachorro em uma história, ou se é uma aventura do Bidu. Olha, eu acho, pelo trabalho do Eduardo e do Luiz Felipe, eles têm uma HQ que saiu também, independente, que é de um... Ele é tipo um astronauta. Putz, eu não vou lembrar o nome. Você sabe, Vinícius, do que eu tô falando? Você tem ideia do que eu tô falando? Cara, pior que não, lamento. Bom, ela é uma história realmente que brinca com essa coisa do sobrenatural. Eu sei que, assim, o resumo é um astronauta que tem 4 anos de idade, então é uma brincadeira. Tipo, é a criança, é a imaginação da criança, essa coisa do a mais, do fora do que a gente acredita. Mas mesmo como é o Calvin em algumas histórias dele. Eu acho que vai ser mais pra essa brincadeira mesmo. Ele vai falar com a pedra. Não sei como que ele vai abordar isso, entendeu? Mas eu acho que vai ter essa coisa meio, entre aspas, sobrenatural que tem nas histórias do Bidu. E é a que eu mais quero ver. Eu acho que ele também vai ter um traço fofo. Não, talvez não tanto quanto o Turma da Mônica, mas eu acho que ele vai ter essa pegada mais pro fofo, essa coisa assim. Eu fico surpreso, Papa Capim e Turma da Mata, eles não são tão populares assim, mas, cara, já vai sair na fase 2, que legal. Eu acredito que seja pela referência nacional, principalmente do Papa Capim. E a parte da natureza, logicamente. Cara, e o Papa Capim tem a arte do Renato Guedes, né, cara, que é um cara famosão, né, ele tá... Há pouco tempo aí ele tava fazendo o Wolverine, acho que ele não tá mais fazendo, tava quando eu comprava mensal, né. Cara, eu gostei só da capa, que é o índio ali, dando um flechaço, assim, cara, eu acho que vai vir uma aventura bem legal, sabe? Ele tem essa natureza do HQ de super-herói, ele tá acostumado a trabalhar com isso, é bem provável que venha uma aventura, venha uma coisa nesse nível, assim. Acho que só pra gente falar, quando a gente conversou com o Sidão, né, lá no lançamento do Piteco, o Cabeça justamente perguntou sobre o Horácio, né? E aí, quando é que vai ter o Horácio? Porra. Fala, Cabeça, quando? Quando vai ter Horácio, por favor? A resposta do Sidão foi a seguinte, que durante essa escolha dos próximos títulos que quer ser trabalhado, o Maurício virou pra ele e falou assim, segura o Horácio um pouquinho, Não, sabe, segura não, um pouco. Não. Cara, não, isso pra mim é bom porque, pelo menos o que deu a entender, o que, que ele quis dizer assim, o que, que ele, meio que ele também quer que seja isso e eu quero. Esse vai ser especial. Não, e que o Maurício provavelmente quer escrever essa parada, entendeu? Eu não entendo exatamente como o Maurício quer escrever, o que eu entendi é, segura um pouco porque eu quero que esse trabalho seja o mais foda de todos. Porque é justamente, é o Horácio, acho que pra quem não sabe, é o personagem favorito do Maurício de Souza. Meu também. Ah, mas eu quero que o Maurício escreva. E ele, eu acho que quer que seja um trabalho excepcional, assim. Todos já são. Imagina algo mais excepcional que todos esses que já foram lançados. Sim, o Horácio é o alter ego do Maurício, né? Aquela questão de existência, de metafísica, da parte de reflexão, né? Que ele sempre faz toda hora, cara. O questionamento, né? Cara, eu só quero. Eu quero que seja do Maurício. Eu acho que não tem outra pessoa agora que possa escrever. Imagina, eu não sei, cara. É isso que eu quero. E além disso, tem ainda boatos por aí de que pode ser que seja gravado ou uma animação ou até um filme live action, já falado por aí, dessas HQs, de algumas delas. Ah, eu li essa notícia também. Houve uma brincadeira de perguntar assim, quando que vai virar filme, não sei o quê. E o Maurício falou assim, olha, tem que ter filme, se ninguém quiser fazer, eu faço. Quer dizer, caramba, é óbvio, a gente só tá brincando com especulação aqui. Mas, assim, no mínimo uma animação eu acho que valia, assim, óbvio. O live action eu acho que é um pouco mais difícil, é um caminho um pouco mais longo, ainda mais falando daqui do Brasil. Mas, por exemplo, a Maurício Souza Produções talvez investir em trabalhos animados dessas HQs, pô, imagina que fantástico certeza, você poder ter certeza. Esse material também, entendeu? É uma baita ideia. Demais. Sensacional mesmo. Agora a gente tem que falar o quê? O que, que a gente quer que tenha? O que vocês, vou perguntar aqui pra bancada, o que vocês querem, ou seja, artistas que trabalhem, escritores e desenhistas, ou personagens que vocês ainda querem ver na linha MSP? Eu quero ver mais fofura, eu quero só isso. Ver o Franjinha fazendo experiências, isso eu quero ver. Nossa, o Franjinha, gente, ia dar uma ficção científica. Cara, muito olha. Legal, gente. É isso que eu ia falar, eu quero uma do Franjinha sci-fi, sabe? Não, uma versão futurista, cara, dele. Imagina! Eu Nossa, quero a Tina. É verdade, eu quero a turista do Franjinha. A Tina seria boa também, cara. Mas, ó, além do Horácio que eu queria muito ver, eu queria ver uma história do Louco também. Cara, o Louco, cara, eu adoro esse cara também, é muito bom. A arte do Louco tem que ser uma coisa animal. Não, imagina, entrar na cabeça do Louco, você põe a história assim. Uma história com a visão do Louco. É, né? A visão de mundo dele. Da ótica dele. Ah, sei lá, o próprio do Contra também seria interessante. Então, eu tava falando, a do Contra tem que ser uma coisa muito boa também. O cara vai ter que, putz, ter umas sacadas que é um personagem muito bom. Eu quero dos personagens individuais. Ah, sim, um monte. Sabe, Mônica, Cebolinha, Cascão. Eu quero, tipo, que mostre, assim, que você consiga focar em um deles, assim. Por exemplo, imagina uma HQ do Cebolinha, tipo, toda vez ele, uma brincadeira dessa, brincadeira dos planos infalíveis, da questão dele querer pegar a Mônica. Imagina, sei lá, uma HQ toda falando como tem uma animação, que é ele fazendo um plano. Toda a HQ fazendo um plano e as suposições dele, sabe? Imagina. Cara, eu queria ver uma história do Xaveco. Olha só. Ia ficar legal. O Xaveco não. O Xaveco é legal, cara. Secundário. Só porque ele é coadjuvante. Vai ter no máximo da Xabel. É, a Xabel é mais importante que ele. Tá bom, né? Cara, eu quero muito uma do Anjo, no MS. O Anjinho. É, do Anjinho, né? É, o Anjo parece que é Anjinho. O cara da X-Men. Mas o Anjo. MSP 950, cara, teve uma versão do Anjo pelo Mike Deodato, cara, muito bacana. E eu queria mais dele pelo Anjo. E outro que eu gostaria de ver trabalhando, um artista, né? Era o Rafael Buquerque, lógico, né? Sou paga-pau do cara. Ele é muito bom, cara. Eu ia fazer uma coisa parecida, mas eu quero o Ivan Reis nessa lista. É muito difícil, eu sei. É praticamente impossível. Mas pegar uma parada com a arte do Ivan Reis, com ele tendo tempo pra trabalhar, se ele consegue fazer o que ele faz mensalmente, tipo, tendo que desenhar 60 páginas por mês, imagina se derem, sei lá, 6 meses pro cara trabalhar 70, 60 páginas. Que o cara não vai conseguir fazer? Não sei o que ele desenharia, né? Mas, cara, eu queria muito um cara desses, assim, sabe? E a história dele pela Turma da Mônica aqui no MSP 50 é bem bacana, né? E o que vocês acham de trazer escritores que não estão acostumados com quadrinhos? Escritores, tipo, de livros que estão acostumados com literatura brasileira pra escrever quadrinhos. Você acha que funcionaria? Você acha que eles conseguiriam um material legal? Não, só se eles se empolgarem com a ideia, né? É, aquela coisa de um escrever e outro fazer a arte. Escrever por escrever, não, cara. Eu acho que tem que pegar alguém saudosista, que aí fica muito, muito melhor. Ah, não. Alguém interessado, mas que não esteja acostumado com a linguagem dos quadrinhos. Aí é um desafio legal. Porque eu acho que a gente tem nomes na literatura que poderiam trazer outros tipos de roteiro, né? Uma visão até diferente, a pessoa que escreve livro. Mas a gente, obviamente, adaptar pra HQ sim, com um desenhista. Seria interessante. Eu acho que poderia ser feito também. Bom, então a gente vai agora para aquele fechamento do nosso podcast, onde cada um vai deixar suas considerações finais sobre a coleção, sobre os personagens, sobre o que quiser. Considerações finais, o primeiro aí, por favor. Fofura. É isso. O que vocês pensam? De tudo isso que a gente falou, a gente tá aqui, ó, 1h37 falando, a Fer consegue resumir em fofura. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa em relação à emoção que a gente sentiu ao ler, o sentimento, até a qualidade que eles se preocuparam em fazer, eu acho que tá a relação com o mercado nacional. Ultimamente eu ando muito pensando em relação ao mercado nacional, à produção brasileira, ao que o Brasil pode fazer e o que o Brasil faz. Então eu acho que o marco da MSP não é nem os quadrinhos em si, é como eles conseguiram mostrar que tem caras brasileiros muito bons também no mercado de quadrinhos, que a gente já sabe que tem, mas a gente não vê, sabe, no horário nobre. Tem caras muito bons e que eles conseguem fazer trabalhos bons a ponto de, sei lá, a gente conseguir exportar quadrinho. Isso é muito legal. É a valorização do trabalho nacional, porque a gente, querendo ou não, infelizmente, a gente acaba sempre valorizando o que vem de fora, né? Tanto em cinema, principalmente em quadrinhos. Eu acho que talvez o quadrinho e cinema sejam as duas principais mídias que a gente valoriza demais aquilo que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, e pouco aquilo que tá aqui na nossa mão do nacional. Né? A gente tem, às vezes, a impressão de que lá fora é bom. Na verdade, isso é uma questão cultural. Que é de tudo, não só quadrinho. Tudo que vem de fora, em teoria, pra nós é melhor. Ou a gente sempre acha que é melhor. Só que eu, olhando esses quadrinhos, eu vejo que não é. Gente, não é, porque é Magnetar, Piteco, Laços e o Pavor Espacial, gente, pelo amor de Deus, não fica atrás de nada que vem lá de fora. Com certeza. Nada. Concordo plenamente. Realmente não. Eu gosto de falar que essa Graphics Novels aqui tá sendo um marco agora para o mercado nacional. Não que já tivesse outras histórias, assim, muito boas num estilo Graphic Novel, cara, mas no nível de Maurício de Souza, cara, que tem um público desgraçado, grande, isso ajuda a impulsionar o mercado e novos autores, eu acho que é um feito muito importante aqui pra história aqui de mercado de quadrinhos nacionais. Não, isso fez Marmanjo chorar, tu pegava lá na FIC, a galera, quando teve o anúncio dessas continuações, o pessoal tava chorando, e era tipo homens, porque era a sua maioria na FIC, velhos, chorando. É, homem, não, é aquela coisa, o mercado de quadrinhos no Brasil gira em torno dos homens de 30 a 70 anos. E essa, obviamente, é o público da FIC, né? Então você imagina esses caras chorando, porque Turma da Mônica Laços, entendeu? É esse o sentimento. Mas, assim, e eles cresceram com Turma da Mônica, sim, também, né? Esse que eu ia falar, o sentimento aqui é muito diferente de você ler qualquer coisa, de qualidade ou não, que venha de fora. Porque é o seguinte, quando você pega qualquer HQ, que seja americana, que seja argentina, que seja europeia, aquilo não foi escrito pra você. Querendo ou não, você pode gostar demais daquilo, aquilo funcionar com o seu gosto, mas aquilo não foi escrito pra sua realidade. Aquilo foi feito pra outro público e chegou pra você. O MSP, ele é feito pra gente. Isso é pro público brasileiro, pro brasileiro que leu Turma da Mônica. Então ele tá trabalhando com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente cresceu conhecendo. Então por isso que o Laços é tão impactante. Pode ser que pro americano o Laços seja tipo qualquer coisa, mas pra gente é inacreditável. É uma coisa que toca realmente na nossa infância, na nossa questão da nostalgia, naquilo que a gente gostava de ler. Porque, pô, 90% do que a gente falou, leu no começo da sua fase de leitura Turma da Mônica e gostava demais daquilo. Então, quando você pega de novo algo que foi feito com o cuidado, com o carinho, com a dedicação que isso foi feito, que foi feito, assim, pra gente gostar, não foi feito pra vender. A gente sabe que a parte de venda, obviamente, existe, a parte financeira, mas isso aqui é muito mais do que isso. Isso aqui é você pegar um ícone, você pegar o Maurício de Souza, ou como o Danilo Beirute fala, pegar os brinquedos do Maurício de Souza e você poder, cara, fazer aquilo que você quer fazer e entregar um trabalho com uma qualidade inacreditável. Então eu acho que, assim, isso aqui é o expoente do que, o expoente máximo do que o quadrinho nacional pode fazer pela gente, entendeu? É pegar o que a gente gosta, dar um material de qualidade a um preço acessível e que a gente só quer ver mais, cara. É isso. Cara, eu acho que fica dessa coleção a questão do cuidado que a gente tava discutindo. Cara, são todas de excelente qualidade. E outra coisa que tu pode ver, por exemplo, não é um quadrinho que foi feito às pressas, assim, tipo, bah, desenha aí, escreve aí que o meu personagem tem que vender todo mês. Não, cara, teve prazo, teve uma longa... Tá, claro, eu sei que isso também tem os prazos influenciando, mas enfim, teve todo um tempo para pros autores pensarem e produzirem uma coisa de qualidade mesmo, sabe? Não é uma coisa comercial, sabe? É comercial, mas exatamente, conseguiu aliar a parte da qualidade com a parte comercial, né? A qualidade era mais importante, né? O principal era você trazer uma coisa de qualidade. O Sidão não ia deixar sair uma coisa sem qualidade. Esse é o ponto. Sim, destacar o trabalho do Sidney Guzmão, o Sidão, cara. Com que certeza. Ele é o cérebro por trás de tudo isso aqui. Ele é o cara que tá colocando também o coração dele ali, entendeu? Totalmente. Você vê o cara que ama isso, sabe? Ele quer mais. Sim. Ele quer que isso cresça e que saia mais e filme e tudo. E é o que a gente quer, entendeu? É um trabalho de fã. É a galera que... Exatamente, é um trabalho de fã pra fã. São fãs da Turma da Mônica quando eram crianças ou um pouco mais velhas que hoje estão no mercado e podem trabalhar em cima disso para os novos fãs. Ou para os fãs que estavam com falta de um material pra adulto, entendeu? Porque o Turma da Mônica já não funciona tão bem. O jovem não é pra, talvez, nessa nossa faixa etária dos 20 pra cima. Então tá aí. O material que é pra você que leu Turma da Mônica, pra você que quer quadrinho de alta qualidade, independente de ser nacional ou internacional, como a gente falou... Principalmente o Piteco e o Magnetar passam por coisas estrangeiras facilmente. Se você contar pra alguém que é de fora, a pessoa não vai duvidar, porque são trabalhos assim acima da média do que tem por aí. Então é assim, é a recomendação do Projeto X e do Vinícius, assim, comprem tudo agora, 10 volumes de cada pra ter na sua estante. A minha dica é a seguinte: você adulto, compre para você com esses certeza. Quadrinhos, e você que tem filho, compre para seus filhos os quadrinhos da Turma da Mônica original. Obrigue seu com filho certeza. A ler. Obrigue seu filho a ler. Obrigue seu filho a ler e esconda isso ao longo de 20 anos, dependendo da idade da criança. Daqui a... Quando ela tiver na nossa idade, lá pelos 25 anos, tu entrega. Então, ó, lê isso aqui agora. Depois ela passa a infância inteira lendo Turma da Mônica, beleza? Combinado? Pode comprar coisa da Disney também, não. Porque, tipo, é muito bom. A Disney é boa também, eu adoro, tipo, Patinhas, o Pato Novo, mas a Turma da Mônica ainda é o nacional. Ainda é uma coisa que é feita pra gente, né? Pro nosso público... sobre a nossa realidade. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente terminou aqui, então a gente vai agora pro nosso momento Jabá, onde o nosso convidado vai falar da onde ele veio, o que ele faz, aonde você pode encontrar ele nesse mundo da internet. Bom, como vocês já devem ter ouvido um milhão de vezes aí durante o programa, eu sou o Vinícius, tá, cara? Eu tenho um canal no YouTube, né? Acabei conhecendo o Cabeça, né? Me chamou aqui pra participar, cara. E cara, muito obrigado pelo convite, porque... Se tem uma coisa que eu gosto é de poder falar sobre quadrinhos, sabe? Porque eu tenho esse canal, né, que eu criei justamente por não ter ninguém aqui por perto da minha casa que eu pudesse discutir. Aí eu resolvi jogar na internet. É, não chega nada no sul de quadrinhos. É, né? Então, cara, quem quiser, tá? Dois quadrinhos é o nome do programinha, né? Ele fala de dois quadrinhos por vídeo, tá? Antes você, se você não pegou isso, eu demorei um pouquinho pra pegar, mas... Tá aí a referência pra você. Cara, e é isso, tá? Obrigado pelo convite mesmo. Que isso, obrigado. É sempre bom ter conterrâneos. Venha mais vezes. E vale deixar claro que o link do canal do Vinícius vai estar na postagem desse podcast. E eu recomendo fortemente pra galera que quer conhecer quadrinhos novos, quer uma indicação rápida e sem spoiler, vai no canal dele. Ele fala tanto de coisas, se você gosta de super-herói, de Marvel, DC, ele fala... Como ele fala de outras coisas independentes, coisas mais undergrounds, então eu recomendo o canal Dois Quadrinhos para você. É, não, e eu divido também as minhas compras, né, com o pessoal. E Cabeça, o teu sorriso, Oi. Ele ilumina a plenitude da nossa amizade inefável. Oi. A gente... Mas hein? Eu vou casar com ele agora, gente, aí. Tá? A namorada dele me fez desculpa, mas caramba, estou chorando. Minhas lágrimas estão Cabeça correndo. Quer ser gaúcho também. É, então, a gente vai... Infelizmente, olha aí, a gente brincando com esse estereótipo. Mas, desdenha, Vinícius, desdenha e dá nisso, né, Cabeça? Vinícius, muito obrigado. Eu tô emocionado, eu estou assim com os olhos marejados, tá? Essas pessoas insensíveis que não entendem a nossa relação pura e simples que a gente tem, tá? Mas é isso aí, pessoal. Depois dessa, a gente se despede por aqui. Fique agora com a caixa de entrada e com os erros que a gente sabe que tem. E até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Falou, claro, fofura, é isso aí. Caixa de entrada! E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Hoje, quem tá falando depois de algum tempo sou eu, Adri. Olá pra vocês. E quem vai falar, me ajudar nesse caixa de entrada é, por favor? Oi, gente, de volta aqui com a Dri, porque a gente tem que dominar esse C, nada sim, de mais ninguém, sim. Pessoal gostou. Expulsar o Sage um pouco, dá um descanso pro cara que coitado. Ele tá idoso, né, não pode trabalhar tanto. Todo, assim. A gente tá acabando com a sonequinha de domingo à tarde dele toda semana por causa do C, a gente tem que dar uma pausa pro cara, né? Mas, pra você que nos encontrou por algum acaso misterioso pelo feed mas, e não sabe onde achar a gente pelo site, o nosso endereço é www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos mandar um e-mail, cartinha, coruja, Adri, o que que faz? Você manda um e-mail pra contato@projetoxpodcast.com.br. Mas se você é um daqueles caras que gosta das redes sociais, que não sai do Facebook, você vai achar a gente onde? Você pode encontrar a gente primeiro na fanpage, né, do Projeto X Podcast, ou ainda a gente também tem um grupo que é Projeto X Podcast, enfim, põe Projeto X Podcast lá que tu encontra. Além disso, Tri, tem aquela outra rede social que eu particularmente não uso nunca, que é... o Twitter. Para os twitteiros de plantão que vivem a vida em 1140 caracteres, o nosso Twitter é @projetoxpodcast. E a gente tem que mandar um salve também para os nossos parceiros. Anyparty. Dollars Cast. Otaku Company. Legcast. Ota Crazy. Mini Cloud. Level 1 Podcast. Omega Cast. Otakologia Cast. Coffin Locket. Clamp Project. Coletivo Cult. E Cast Wars. É isso aí. Dri, quais são os recadinhos da semana? Essa semana, dois dos nossos queridos companheiros de PXP andaram passeando por aí e fizeram uma participação no Tô Com Fome Cast número 60, falando dos gigantes bolados de Shingeki no Kyojin. Escutem aí, ficou da hora. Pra quem gosta do anime ou quem tá querendo conhecer, foi bacana. O Rods e o Cabeça participaram desse. Link na postagem, como sempre. Semana que vem, galera, sábado, estaremos no Ressaca Friends para assistir o show do de Flow. E a Adri chora de desespero, porque a Adri não vai na porra gente, do show do Flow. Gente, show do Flow, sábado que vem no Ressaca Friends. Galera, quem tiver lá, nos procure, a gente estará por lá. Eu não sei onde é que é o Ressaca Friends, no Cruzeiro do Sul, sei lá, galera. Vocês pesquisem onde é que é o Ressaca Friends e porque, pelo amor de encontrem. Deus, vocês vão no Ressaca. E a essa hora vocês não sabem onde é, corram. Gente, eu não sei onde é que é, eu só vou seguir o pessoal, vou na Você tem pelo menos, você tem toda uma escolta que vai junto, né, cara? Quem não vai, por favor. Gente, eu vou registrar aqui meu protesto, porque eu não vou a esse show e tá todo mundo me esnobando por isso. Eu considero isso bullying, eu considero isso ofensivo. Pronto, não façam isso com a Adri, a musa do Projeto X Podcast. Então, já que assim, um ingresso pro show do Flow ninguém manda, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Mandem um ingresso para a Adri pro show do projeto. Mandem um ingresso para a Adri para o show do Flow, já que ela é a musa. Por favor, galera, é isso aí. Isso, eis um título do qual, pelo qual eu não faço a menor questão. Dri, mas, agora eu só vou chamar assim, Dri, a musa do projeto X Podcast. Mas, além disso, Dri, tem um outro aviso que a gente precisa dar. Exato, esse é um aviso sério. É, não é tão sério assim, né? Por favor, né? Ninguém morreu. É que, como todo mundo é filho de Deus, nós também precisamos de férias. Foi um ano bem tenso. Não se assustem, é só uma semaninha, gente. Pelo site, fora do site, aconteceu coisa pra caramba esse ano. Dri? E a gente precisa dar uma pausa, né? Por favor, a gente também quer ir pra casa da vovó comer carne assada. Então, o podcast de semana que vem vai ser o último do ano. O último de 2013. O último de 2013, gente. Que orgulho, a gente terminou 2013. E eu achando que a gente não ia passar de 2012, achando que o mundo ia acabar, e a gente já tá fazendo o último de 2013, Dri. Ha! Na cara de todo mundo que não acreditava. Enfim. E a gente vai voltar no dia 6 de janeiro. E assim, voltar 2014... Ó, volta com no melhor estilo. É, vamos voltar chutando a porta. Isso eu posso prometer pra vocês, que a gente vai voltar com estilo, cara. Então estejam aqui, nos esperem, que dia 6 a gente tá de volta. Gente, é só uma semaninha de pausa, ninguém precisa ficar em depressão. Exatamente. É só uma semana, por favor, curtam a família, curtam Natal e Ano Novo, não fiquem reclamando. Exatamente. Por causa de podcast. Nós aceitamos presentes também, porque, por sinal, já um outro recado que não tem relação, dia 9 de janeiro é meu aniversário, eu aceito presentes. Então, lembrem-se disso. Mas é sério, a gente vai dar essa pausa, até Até porque a gente vai parar, mas não vai parar, porque tem muita coisa legal que tá pra acontecer e a gente não vai. A gente vai usar essa semaninha pra deixar tudo rolando, então. Mas a gente vai falar disso com calma, porque não vamos estragar a surpresa agora. E é isso, já vamos para as leituras de e-mails. E o primeiro e-mail é do Wesley Martins. Antes de tudo, como vocês trabalharam um pouco em definições, vamos começar por aí. Anime entretenimento. Logo é feito para te entreter, seja com profundidade ou não. A questão de falar que algo é ruim e merda, senhor Seiji Mudo, é decidir quem tem cacife para decidir isto. Assim como funk, carnaval e para muitas pessoas, o mundo otaku é considerado algo inferior intelectualmente. O melhor modo de julgar a qualidade de um anime é tecnicamente, animação e sonoplastia, e a repercussão pelo seu público-alvo. Um grande exemplo disso é Kanazuki no Miko, um anime yuri que os amantes deste público repudiam. Então vou dar minha opinião de merda sobre algumas obras criticadas. Poxa, não diz isso, cara. Todas as opiniões são válidas, por favor. Evangelion. Sobre o Shinji, ele é um personagem perfeitamente construído. Você tem que considerar o pioneirismo das características do mesmo. Um personagem principal sem carisma e totalmente deslocado. Com toda certeza influenciou na construção da maioria dos animes atuais. Dizer que Evangelion é o melhor anime do século passado e o mais importante são coisas diferentes, sendo a segunda preposição verdadeira. Madoka. Não é somente fanboy. A animação e toda a parte técnica dela foi extremamente premiada por críticos e pessoas do ramo no Japão. A sacada do Madoka foi o modo diferente que executou uma premissa clichê. Yamagami e Keion são fiéis à sua proposta. O primeiro com arcos rápidos, assim como o mangá One Shot, e Keion presa pelo descompromissado e cumpre até seu fim. PS. Gostaria de deixar a minha técnica para assistir animes. Eu respeito cada obra de um modo descomunal. Nunca assisto um anime que não estou no clima. Exemplo, se eu estou mal pra caramba, eu assisto um anime de drama. Nossa, ele quer ficar mal mesmo, tipo, quer cortar os pulsos, por que você, né, faz isso com você mesmo? Tipo, para se eu tô isso mal, eu particularmente assisto algo pra rir. Mas tudo bem, opiniões e opiniões. Se eu estou feliz, assisto um anime de comédia. Carente, um de romance. Carente, um de romance. O cara tá carente, você e ele vai lá... masoquista, meu. Desculpa falar, mas você é masoquista. O cara vai lá, tá carente, ele vai lá e assiste um filme romântico. Um negócio romântico. Gente... tipo, é pra cortar os pulsos, né? Mas assim, não faça isso com você, meu amigo. A gente gosta de você, não faça isso, por favor. Porque eu tento tornar cada anime uma experiência excedendo o entretenimento. Legal. PS2. Não adianta criticar as massas, os fãs idiotas. Isso já está intrínseco. Parabéns para o cabeça, o mais lúcido do cast. Só em relação a uma parte do e-mail que ele fala, a questão é decidir quem tem cacife pra dizer se algo é bom ou ruim. Eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado tão clara, assim, a gente percebeu, é que quando eles falaram é todos gostam menos eu, ou seja, a maioria das pessoas gosta. A gente quis dizer que a gente não gosta. Exatamente. Eu não participei desse podcast, mas assim, algumas opiniões eu compartilho. E na verdade era a nossa opinião, é uma opinião pessoal. Obviamente não tá embasada necessariamente em questão técnica. A gente não é o dono da verdade, tipo, é uma opinião pessoal. Essa é a questão, tipo, eu pessoalmente não gosto de determinada coisa, ponto. Tanto é que vocês devem ter percebido que nós mesmos não concordamos em muita coisa. Entendeu? O pessoal mencionou Angel Beats, o pessoal mencionou Madoka, que são dois animes que eu particularmente amo de verdade. Mas assim, como eram opiniões que estavam conflitando lá dentro. E muita coisa que o pessoal falou nos comentários e vieram falar comigo depois a respeito do que eu falei do Shinji, que talvez eu tenha pisado um pouco na bola. É o seguinte, eu sei que ele foi feito pra ser daquele jeito, mas pessoalmente eu não consigo... não consigo simpatizar com ele, entendeu? É uma opinião. Ele pode ter sido criado justamente pra... pode ser que... se foi esse o propósito dele, ele atingiu o propósito dele, ok. Mas assim, é uma questão puramente pessoal, uma questão puramente de simpatia, nesse entendeu? Nesse caso, Dri, eu concordo contigo, porque eu, pessoalmente, eu não gosto de acompanhar uma história onde o personagem principal é um chato. Exato. E o Shinji, infelizmente, ele é um chato. Ok, ele pode ter sido criado pra isso, beleza, mas eu não gosto, entendeu? Eu sou uma pessoa chata já por natureza, eu vou ficar assistindo um outro cara chato? Não, eu, né? Assim, vamos usar um outro exemplo aqui pra explicar, que é o caso do Gendo Ikari. O Gendo foi criado pra ser um tremendo filho da puta. E ele é excelente, ele é muito bom em ser um filho da puta. Mas aí é que tá, entendeu? Você pode sim desgostar de um personagem e reconhecer... que ele é um personagem bem feito, desgostar dele como pessoa, entre aspas, mas reconhecer a construção do personagem. Pode ser que isso não tenha ficado muito claro em alguns momentos, principalmente da minha parte, eu peço desculpas por isso. Mas assim, pessoal, é uma questão, uma coisa que eu vou falar um pouco depois, que a gente lê os outros e-mails, é que foi um cast extremamente pessoal, gente, pelo amor de Deus, a nossa opinião não vale nada, entendeu? É só, a gente quis expor o nosso lado e a gente sabe que... Gente, eu assisto K-drama, quem sou eu para julgar qualquer coisa no universo? Gente, eu vou usar a mesma fala que usaram na gravação. Eu gosto de Vocaloid, eu não sei de porra nenhuma, entendeu? A Dri coloca o feijão debaixo do arroz, gente. Quem é ela pra falar alguma coisa? Isso está sendo uma ferramenta de bullying pra minha pessoa desde sempre. Por favor, queridos ouvintes do Projeto X Podcast, me defendam, ok? Eu tô sofrendo uma agressão constante dentro desse site, isso não tá legal. Por favor, pessoal, respondam aí. Quem que acha que colocar o feijão debaixo do arroz é desvio de caráter? Respondam aí. Respondam. Obrigada. Aí. Próximo e-mail, Dri, vai. Por favor, prestem apoio à minha pessoa. Próximo e-mail é da Thaís Santos. E aí, galera do PXP? Bom, eu sei que vocês nunca vão concordar comigo, mas gosto é que nem braço e tem gente que simplesmente não tem. Ok. Sim, eu sei que eles têm falhas. Eu tenho plena consciência de que Naruto, Bleach, Fairy Tail e entre outros não são perfeitos. Mas, na boa, vocês são muito chatos e exigentes. Ai. Eu assisto os animes pra me divertir, me distrair. E eu assisto simplesmente por eles não estarem nem perto da vida real. Se eu gostasse de algo real, sério e chato e que destruísse corações, eu simplesmente ligaria no primeiro noticiário. Eu acho que vocês deveriam respeitar um pouco o gosto das pessoas. Eu sei que tem gente que não tem noção nenhuma e começa a falar que é o melhor anime de todos os tempos. E eu já assisti Chihaya Furu, por exemplo. E sei que o roteiro, o plot e tudo mais é bem melhor do que os animes populares por aqui. Mas, ainda assim, tem vezes que eu só quero ver o circo pegar fogo com meus personagens favoritos. Isso já me basta. Não tô nem aí se é possível, se esquecer algum detalhe por aí. Mantendo o ritmo e não destruindo o personagem, tá bom. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Tá isso. Eu entendo o seu lado. Entendo... Eu, inclusive, vou colocar na postagem o link de uma coluna que eu escrevi há bastante tempo atrás, que é justamente falando sobre gostos e a forma das pessoas lidarem com o gosto de outros. Se a pessoa gosta ou não gosta de algo que você gosta também. Não fez sentido, mas enfim. Tem uma coluna que vocês vão entender. Mas, os gostos são diferentes, a gente só não... O que eu só quero falar. Você falou que a gente respeita o gosto das pessoas. A gente respeita. É só esse meu pedido. Não considere que não respeitamos os gostos dos outros porque não é verdade. Só porque nós não compartilhamos, nós não desrespeitamos. Por favor, desculpa se isso soar de uma forma, se você achar que isso não soa de uma forma muito legal, mas em nenhum momento a gente quis desrespeitar o gosto de ninguém. Tá bom? Obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela sua opinião, mas não desrespeitamos o gosto de ninguém. Certo? Se você é feliz com o Naruto, seja feliz com o Naruto. Por favor, seja feliz com o Naruto, cara. O negócio é ser feliz. Só não me obrigue a ser feliz com o Naruto, porque eu não gosto. Exato. Beleza, vamos para o próximo. O próximo, na verdade, não é um e-mail. Foi um comentário deixado lá no Facebook da nossa querida Sakura Yuki. Por sinal, isso é uma coisa legal pra falar. Pessoal, se vocês deixarem recados no Facebook, nós também vamos ler qualquer via de contato que vocês tiverem. Se vocês quiserem mandar sinal de fumaça pra gente, a gente vai... Se for interessante, tipo, a gente lê. Se for bacana, a gente lê no podcast. Se for algo menor, a gente responde lá na hora. É isso aí, gente. A gente quer o retorno de vocês. Se for que seja pra vocês falarem pessoalmente com a gente, se vocês nos encontrarem em algum momento. A gente vai dar um retorno pra vocês. Olá, pessoal do Projeto X. Estou mandando isso hoje referente ao cast 66. E depois mandarei outro para falar dos casts anteriores. Cast 66. Bom, depois de escutar, percebi que precisava defender meus pontos de vista, que é meio diferente do de vocês. Por favor, não levem pro lado pessoal. A gente não leva pro pessoal. Vocês, por favor, também não levem pro lado pessoal. Por é tudo gosto. Gente, as pessoas não... Se todo mundo gostasse da mesma coisa, o mundo seria uma chatice. Seria. Pensem desta forma. Primeiramente, realmente não gosto de Naruto, Bleach, One Piece e Fairy Tail. Tenho os meus motivos e porque também são longos e não despertam meu interesse. Não gosto de assistir animes em lançamento, principalmente aqueles que estão na modinha que todo mundo tá assistindo e comentando. Mas depois que o anime é lançado completo, eu assisto sem problema nenhum. Mesmo vocês falando de assuntos polêmicos, tudo na vida tem limite. Kill la Kill, vocês não podem falar mal dele, se não assistirem primeiro e nem tirar conclusões precipitadas só de olhar a roupa de um personagem. Isso é ridículo. Pois atrás de tudo tem sempre uma história. E não precisa ter robôs gigantes pra ser legal. Mas fica mais legal com robôs gigantes. Sorry. Tudo desculpa, com robôs gigantes fica mais legal. Com certeza. A história de Kill la Kill é muito legal e super interessante. Tem um desenvolvimento incrível e o anime ainda está sendo lançado. E eu não acho que a história terá nenhuma decaída, se muito bem disso. Assistindo primeiro e depois tirem suas próprias conclusões. Kill la Kill é um que eu pretendo realmente assistir porque... Ouvi falar dele bastante. O design, o que me deixou um pouquinho assim, é que visualmente ele lembrava muito Tengen Toppa, eu tava, mas era com medo de eles fazerem uma, que acabarem copiando muito Tengen Toppa algumas coisas pra se aproveitar do sucesso, mas agora que eu fui ver melhor, realmente eles não fizeram isso, e vai ser, parece realmente um anime bacana, eu vou assistir assim que eu tiver tempo. Black Rock Shooter, podem falar o que vocês quiserem, mas eu gosto muito desse anime por causa da história nem si. Muitos falam que esse anime é de luta, mas isso é errado. O anime é de amizade, muitos confundem ou só assistem pelas batalhas. Minha amiga que fez eu conhecer Black Rock Shooter, pois teve um dia que ela disse pra mim, nossa amizade é que nem Black Rock Shooter. Aí eu pesquisei e assisti o anime sabendo que é só sobre amizade. Não sei vocês, mas eu gosto de Vocaloids. Oh, yeah. Como não dizer que a abertura do anime é boa, pois teve a sua produção única com a música da Hatsune Miku, feita exclusiva para o anime de Black Rock Shooter. E a letra é linda. E você não pode deixar de gostar do anime só porque a abertura é cantada por algum Vocaloid. Correção. Eu realmente não gosto de Vocaloid, mas enfim. Correção. É opinião. Correção. A abertura não foi feita pro anime. A música foi a primeira vez que o personagem foi mencionado foi na música. Que foi a música foi composta pela banda Supercell, que é uma banda instrumental, que é um instrumental da hora. Que usou a voz da Hatsune Miku pra fazer o vocal, e aí eles fizeram parceria com o artista e criaram a personagem, criaram o vídeo. Aí a partir daí, anos depois, acho que Black Rock Shooter é de 2009, eu acho. 2009, 2010. A música não é recente, o anime saiu ano passado, entendeu? A música veio antes, o anime veio depois. A série Monogatari tem traços muito diferentes e chamativos. Isso fez ele se destacar, mas não é nada super estranho. A história não é fraca e ela sempre segue uma certa linha de roteiro, que mostra que personagens tiveram uma certa maldição e tentem se livrar dela, isso na maioria do decorrer da série. O anime em si não está nem na metade de produção, pois há muito pela frente e Hanamogatari vai ser lançado em 2014. Soul Eater, o enredo é muito bom, a história tem um ótimo andamento, não tem como não gostar. Pode ter sido um final ruim com um soco da amizade, mas ele vai ser continuação, sim, e está em andamento com o nome Soul Eater Repeat Show. Não defendo o anime de Sword Art Online, mas ele realmente sua primeira temporada muito boa, e a segunda temporada muito fraca, mas ela foi necessária, pois a Asuna estava presa no outro mundo. Se não tivesse segunda temporada, a Asuna teria morrido e o anime teria terminado, foi esse final triste. E caso vocês não saibam, Sword Art Online vai ter uma nova temporada, com o nome Gangan Online. A mesma coisa que Shingeki no Kyojin, a história até é boa até demais, mas mesmo com uma certa decaída, ele não deixa de ser bom, e ele teve sua próxima temporada confirmada. Death Note, o anime é legal? É sim, mas já acabou e tem gente que não aceita a morte do L e do Kira e fica por isso mesmo e acha que o anime é pra vida inteira. Não gosto de Evangelion e não preciso explicar por que isso. Por hoje é só. Acho que consegui falar tudo o que eu queria dizer. Até mais. Na verdade, a gente tá vendo várias opiniões conflitantes. Eu acho que a questão é... Ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas e, tipo, a gente não desrespeita ninguém porque tá dizendo, discordando da gente. Acho que é até bacana esse tipo de coisa, porque às vezes é chato vir, ah, que legal, alguém que só elogia, só dá parabéns, exatamente, só concorda. Não, gente, a gente tem que conversar, dialogar, mostrar pontos de vista diferentes. E é legal que esse seu e-mail, você falou do porquê que você gosta dessas coisas. Por exemplo, Black Rock Shooter, você tem uma história com ele, cara. A forma como cada pessoa encara cada anime muda também por causa disso, por causa da história, por causa de contexto, por causa de época. Não, Dri, tem tudo a ver com, por exemplo, até o que o cara falou no e-mail anterior, do clima, às vezes, que tu tá assistindo, o que tá acontecendo na tua vida, ou tudo tem a ver com essa coisa de o ambiente que tu tá, a tua personalidade, a tua experiência própria. É por isso que as pessoas gostam de coisas tão diferentes, não existe uma pessoa que seja igual a outra, então todo mundo olha uma obra de uma forma diferente, porque isso tá muito relacionado com a experiência pessoal de cada pessoa, né? Isso que eu acho que é o mais interessante da gente entender, né? E de aceitar, porque eu tenho que aceitar que muita gente não vai concordar comigo e não vai gostar das coisas que eu gosto, da mesma forma como as pessoas têm que aceitar que às vezes eu não vou gostar das coisas que elas gostam. Sim. É pessoal, é muito de cada um, né? Eu acho que, assim, os três e-mails que a gente respondeu tiveram uma coisa em comum, que foi que discordaram da gente. E eu vou ser sincera, eu gostei disso, sabe? é legal isso. Se vocês discordam da gente, falem, mandem suas opiniões, porque esse tipo de cast é justamente pra jogar debate, entendeu? Vamos conversar sobre isso, sim. Por que, que você gosta de tal série? Por que você não gosta? Que séries são parecidas? É legal, porque a gente vai trocando ideia e com isso a gente vai conhecendo as pessoas. Depois dos e-mails, a gente também precisa mandar um salve pra galera que comentou também, que também trouxeram suas listas, que também trouxeram as suas opiniões. E foi muito legal que as pessoas também trouxeram as suas opiniões e as suas ideias pra esse cast. Aliás, entrem lá, né? Deem uma lida, opinem vocês também. Acho que essa coisa de gerar uma discussão é que é o bacana, né? De todo mundo falar um pouco da... E às vezes, por exemplo, tem vezes que tu gosta de uma coisa e a outra pessoa não gosta, e se tu explica muitas vezes o que faz tu gostar de determinado algo, tu pode conseguir mudar um pouco. Então, exatamente. É bacana, acho que essa troca, ela é sempre muito válida, né? É, mas opiniões existem pra ser mudadas. Agora vamos ao momento importante deste ser. Tri, teve um comentário específico que tu vai ter que falar. Deus. Vai. Não, então... deixa, eu vou ler o comentário e a Adri fala. Tá, deixa bom. Eu ler o comentário. O comentário, aliás, eu fui a primeira pessoa que leu esse comentário, espalhei pra todo mundo. Ai. Henrique Souza. Ficaria com a Adri só pela voz, não me importo como ela seja. A voz dela é muito sexy, viu, Adri? Cara, a Adri faz muito sucesso nesse podcast. Tipo, a Adri é a musa do Projeto X Podcast. Sabe, eu fico muito feliz de receber esse comentário. Obrigada pelo elogio à minha voz. Eu posso te assegurar que meu namorado também adora ela. Por isso, meu namorado tem o mesmo nome que você. Não, eu quando olhei, a primeiro momento, eu até pensei, será que é o namorado da Adri? Só que daí eu fui ver, o sobrenome era diferente. Não. Ó, eu só um aviso, eu conheço ele, tem 2 metros de altura, luta taekwondo, tá? E ele acabou de sair da prisão, então tomem cuidado, por favor. Cuidado quem chegar perto da Adri, hein? Então, eu agradeço o elogio de verdade, mas gente, não, né, por favor. Adri, musa do Projeto X Podcast, votem aí, galera. Tem a Fer, cara. Votem na Fer. Eu não, eu tenho aqui o meu namoradinho, deixa pra lá. Eu não posso. É porque o Panda também tem 2 metros e luta taekwondo também e saiu da... Acabou de sair da prisão também, né? Sim. Eu não pode. Então, aproveitar aqui a deixa, mandar um abraço pro pessoal que comentou, pro Geraldo Fagner, pro João Marcos Silva, pro Lucas Caccioni, como sempre. Pro Lucas Vinícius, que pensou em não escutar, mas graças ao Okita. Lucas Okita, por sinal, também um abraço pra você, cara. Deu uma... Convenceu o Lucas Vinícius a escutar. Quantos Lucas, meu Deus? Não, é Lucas... tu chuta uma pedra, sai 10 Lucas dali. Por favor. Mas não é uma... Lucas Oliveira Rechedan ou Lucas Ab, né? É... Só no Projeto X nós temos 2. Exatamente. A gente estourou a cota de Lucas já, velho. Como faz? Também mandar um abraço pro Pedro, pro Trionaut e pro Eduardo Maciel. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas listas. E é isso, obrigada por todo o retorno que vocês deram. Foi meio caótico, mas foi muito bem-vindo. A gente gosta de polêmica. Então vamos polemizar, que a vida é boa. Agora, pra explicar um pouquinho, né, vocês acho que devem ter ouvido o nosso podcast de Graphic MSP. A dica da semana passada foi dente, espaço e fase 1. Porra, dente! Mônica, por favor, né? Espaço Astronauta, né, que foi o primeiro, na verdade, até que teve a sua Graphic MSP. E a fase 1, que foi a primeira fase agora que acabou esse ano, com o último do Piteco. Exatamente. Ok, talvez acho que as dicas não estavam tão fáceis, mas, gente, as graphic novels do Maurício de Souza, tipo, o Laços, que acho que nem a gente falou, gente, é sensacional. Assistam. Aliás, assistam. Desculpa, leiam. Não, né? Aproveitem Leiam. Agora. É um presente que vocês podem se dar de Natal, porque eu acho que o pessoal deixou bem claro quão épicas as graphic novels são. E poxa vida, vocês conhecem Maurício de Souza, vocês conhecem a obra dele, e dá pra imaginar o quão foda seria essa obra pra um meio diferente, com elementos novos. É um presente tanto. Eu acho que vocês se fariam felizes dando isso pra vocês mesmos e pra outras pessoas. Com certeza, já que estamos em clima de Natal, pense nisso como um presente. E pra essa semana, pra gente não dificultar a vida de vocês, vai ter uma dica só. É o último podcast do ano. Só isso. É só isso. Pensem bem. Pensem bem, não bem. Tá difícil. E aliás, ninguém tentou chutar o tema dessa semana, gente. Vocês estão esquecendo de chutar, por favor. Lembrem que temos um ranking. Aliás, gente, semana que vem é a última dica do ano. Esta, aliás, é a última dica do ano. Semana que vem nós teremos o vencedor, que ele até o momento já sabe até que é o vencedor, né? Uhum. E a dica que a gente dá der semana que vem vai ser para o ano de 2014, ou seja, zera tudo, uhum, começa de novo. Então, gente, semana que vem é a chance de vocês começarem a ganhar o prêmio que, enfim, a pessoa vai ganhar este ano. Vai ser muito bacana, a gente já tá pensando nele há um tempinho. Na verdade, vão ser várias coisas, é um kit com várias coisas, com gostos de cada um. E a gente acha que a pessoa vai gostar. É. E se preparem, gente, esse ano foi divertido. Vamos ano que vem reverter, iniciar do zero, todo mundo, vamos lá, aproveitar e ganhar um prêmio super bacana no final de 2014. Aliás, é tudo isso, 2014 a gente vai entrar chutando a porta, mas vamos deixar as despedidas e os felizes 2014 pro podcast que vem, que essa não é a hora. Exatamente. Então é isso, galera, obrigado por escutarem. É isso aí, tchau, tchau, gente. Beijos. Fiquem com os erros. Tchauzinho. Tchau. Desculpa, só uma dúvida rapidinho, cara. Eu chamo a Fernanda de fofoca? Não! Fofonca. Não! Mais um clichê, mais um clichê. Não! Obrigado, Vinícius, por esse momento dos erros. Essa vai pros erros. Parar nos erros, com certeza, muito obrigado. Não! Cabeça, Fê, Flávio e William. Ou Seiji. Seiji. Kiba e Seiji. E o Flávio de Kiba. Beleza. Isso. Bom. Mas não, pera aí, a gente marca uma porra na gravação e nem se apresenta pro convidado. Da hora. Planejamento nota 10. Mas eu já me apresentei. O cabeça tem fofocas quanto a isso. Tenho fofocas, tenho mais pra frente. Cabeça mais pra tem frente. Fofonca. Aguarda aí, segura aí. Ah, não! Droga! Não! Droga! Droga! Não! Perdi essa. De novo. Que droga! Essa foi de graça. Puta, essa você entregou, hein, Fer? Você deu de bandeira. Não, puta que pariu. Eu vou ter que me apresentar dizendo, eu sou Fernanda Fofonca e não é fofoca de novo? Vai ser isso? Não, você que sabe. Sei é lá. A mensagem você que você sabe. Quer passar. Não. Então tá bom. Nossa, só um pouquinho. Eu pensei numa coisa agora. Fala, pode falar. Uma presença gaúcha pra agregar valor a esse podcast. Aí o editor vai ter que tocar Is there real or not? Jesus, humilha Satanás. Oh, nice. Não. Eu nunca fiz essa piadinha, eu tinha que fazer em algum momento. Ah, caraca, a Fer tava segurando, tipo, ela ficou pensando, desde a apresentação, matutando, o que ela ia falar. Mas tudo bem, agora que você já botou isso pra fora, Fer, agora você acha que você já tá tranquila? Você já... Vamos lá. Você já pode passar? Vai, pode ir. Então, eu vou pedir agora na segunda graphic novel pra Fer fazer pra mim a sinopse. Que isso, gente? Pera um pouquinho. Esse é sono? Caraca, Fer. Tá tudo bem? Ai, acho que dá, vai. Acho que dá. Você acha que aguenta até o fim do cast? Mais algum comentário? Alguém? Leiam e ria. Não. Que horror, fase feia. Leiam e riam, né? Tem que manter o plural. O plural sempre é importante a gente usar ele aqui. A gente tá aprendendo. Ô, Kiba, pode botar nos erros, mas não deixa no cast, tá? Plural is dead. É, tira, bota nos erros. Ou você pode, sabe o que você pode fazer? Deixar no cast. E colocar várias e repetir. Vezes. Tá, eu odeio isso. Isso é muito legal. Isso, odeio isso. Plural odeio. Segundo destaque, né? Leiam e riam. Everywhere. É que, na verdade, eu queria dizer leiam e sorriam, mas enfim. Eu falei tudo errado. Entendi. É que eu tô com sono, gente.